Ouvinte, Pablo pediu pra avisar que ele não está nesse programa. É somente o Diogo com voz balada. LOL. Cheguei! Nossa senhora! Estou no paraíso! Só que não! E o tema de hoje é depressão, galera. Mimimi da depressão. Eu vou usar uma entrada de outro programa. Cortar. Hoje não vai dar jeito, não. Paraíso. Sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estamos aqui com o Rafael Saldanha. E tem coisas que eu tenho vergonha de admitir até pra mim mesmo. Diogo Brito. Já que tem que ser dito, vou falar de uma vez pra ficar livre dessa porra. Meu prazer culposo ou proibido, falar qualquer coisa dessa porra, é dar o cu. Eu gosto. Eu gosto. Delícia. Leonardo Martinelli. E eu assisti Lua Nova no cinema duas vezes, uma delas acompanhado de um integrante deste podcast. Polêmica do Será. Fechando o time Humberto Queiroz. E eu vi 16 Luas no cinema e gostei. O que é isso, foi 16 Luas? É um genérico do Crepúsculo. Ah, bom pra caralho esse filme. É da bruxa, né? É o da bruxa com o Jeremy Irons no papel, nos papéis principais. Jeremy Irons do D&D? Isso, é ele mesmo. O Gabriel pensava no cinema hollywoodiano. Grande clássico. Vocês foram só crescendo, né, o grau de prazer culpado. Isso que nós não chegamos nem no início. Como é que esse começo tá dinâmico, sem edição, a gente tá falando bonitinho. Coisa flui, cara. Sim, né, cara? Pois é, cinco pessoas e jogando bola, né, cara? Até Jessa. Pô, já, isso. Até parece que a gente gravou já antes, tem alguma coisa errada e estamos regravando esse começo, né, cara? Pô. Estamos aqui reunidos com o time de elite do Mimimi. A tropa de elite do Mimimi Cast. Para hora do ouvinte repensar muito na vida, né, cara? Também conhecido como o único time que nós temos para falar sobre Guilty Pleasures, papito. É o chamado prazer culposo. Como é que seria isso em português? Seria a definição da pantufa. Porra, perfeito. Em casa? Você usa em casa, é confortável, mas pode ver a coisa na rua. Humberto, caralho, o cara tem... Então vou começar falando já. Eu uso pantufa na rua mesmo. Eu uso pantufa, eu posto foto da minha pantufa no Facebook. Eu já tive a pantufa de dragão, cara. Eu tinha uma pantufa de pé de monstro. Eu tinha de dragão e até o barrão, mas eu... Peraí, você tem um pantufa de pé de monstro laranja. Isso. E a minha, que era assim, sumiu lá de casa. Não. Cara, eu tenho certeza que a minha... Essa cara, quem me deu foi a minha senhora. Luta, cara. Essa quem me deu foi a minha senhora. Meu prazer culposo favorito é roubar as coisas dos amigos. O Humberto tem um problema de cleptomania com os amigos, cara. Cleptomania e tudo isso que já foi também pra casa do Humberto não voltou, cara. Ah, detalhe, tem uma vez... Não sei se a gente já contou isso no podcast, cara. Foi contado cinco vezes nesse podcast. Qual? Seis. Então, seis vezes. É, vai pra cima. O vídeo tá chegando agora. Eu peguei a calça emprestada, eu usei a calça, eu vendi a calça. Cara, filho da puta vendeu minha calça jeans. Eu tava precisando de dinheiro pra tomar cerveja. Então cara, você pede, se você tá nesse grau, caralho, você pede pros amigos e a gente dá, ué. Eu vou te dar uma calça de presente de volta, eu tá aceitaria, bom? Eu aceitaria, sim. Depois você me passa seu número aí, eu vou lá e compro uma calça de dois de presente. Eu vou comprar. Vai comprar. Vai tirar a calça e dá pra ele. Então eu vou tirar a calça aqui agora, então. Mas olha só, falando sobre Guilty Pleasures, eu acho que o esquema tem que ser o seguinte. Pô, a gente se conhece muito bem. E a gente vive de guilty pleasure. Praticamente todos os meus pleasures são guilty. Mas vamos só instituir uma coisa aqui. Até por causa da edição. Não vai ser prazer culposo, ou seu cu Martinelli, ou o que quer que seja a tradução. Aqui vai ser guilty pleasure papito mesmo. Sim, pois é. Não, eu não sei sobre isso em português. Bota a supla no início e vale pro resto. Bota no repeat o supla. O papito caiu no caldeirão quando era pequeno, vai valer pro resto do programa. Exatamente. É o Obelix do inglês. Então, mas olha só, eu acho que a gente tem que falar só de coisas que realmente são vergonhosas até pro nosso nível, sacou? Tipo, se você não tiver alguma, inventa, cara. Mas o problema disso também é que, mesmo a gente sabendo que tá errado, se a gente gosta, tem uma afinidade, então a gente vai defender de alguma forma. Então eu acho que isso vai dar pronto pra Amanda. Isso. Eu tá falando pra Amanda. Um abraço, Amanda. Isso seria tipo um programa metalinguístico. Eu acho que o Mimimi é um guilty pleasure. Opa! Tosse, velho! Sombrais! A cerveja maldita do Tio Ogro. O negócio de ficar engolindo esperma, dá nisso. Já tive esse problema várias vezes. Eu acho que o mimimi entre os podcasts é um guilty pleasure. Não tem nem esse orgulho. Todo mundo devolve escondido, tirando aqueles 5. Porque, aliás, cara, a gente tem muito ouvinte, só 5 falam com a gente, né, cara? É o Lucas Lima aí que fala que precisa ser mais mencionado. Um abraço aí, Lucas Lima, que ele tem orgulho. Até um mês, né? Convidaram a Ceadinha extra. Não, já falaram que eu sou praticamente da família, então eu tô me sentindo em casa aqui. Quem falou isso, cara? Algum ouvinte retardado. Ou seja, ele é da família pelos outros, da família não precisa aceitar, não. Não. Daqui a pouco tá levando calça do Saldanha, do Diogo. Do Saldanha, do Diogo, não cabe. Então, ouvintes, mandem suas calças pro Humberto, que o garoto tá precisando. Vamos começar essa roda aí, cara? Vai começar pela infância, depois adolescência. Não, graças a Deus não, cara. Então, vou começar por uma coisa que eu acho, não sei se vai ser polêmico aqui, mas entre os ouvintes, acredito que sim. Eu adoro música de academia. Bom pra caralho, né? Eu não gosto, não. Me estranho você gostar disso. Exatamente. Me estranho você não ouvir isso naquele dia. Quando começou essa? Cara, eu acho que desde que eu comecei a fazer academia. Mas dessa vez agora ou da primeira? Da primeira vez. Mas já gravou programas e programas falando contra a cultura da academia. Mas a cultura da academia que eu não gosto são as ampolas. Ou a música tá beleza. Não sei se você já reparou, o povo parece estar tocando punheta na academia. Tá balançando o shake. O protein, Eu tô tocando punheta, assim. Shake the shake. Mas o que que toca na sua academia, Salvador? Cara, se tivesse fazer uma listinha aí, ia ter que rolar um Sean Kingston. Bom pra caralho. Eu acho que o Akon é o mais clássico de academia. Os instrumentos. Parece que ele, tipo assim, ele faz som com os aparelhos de musculação, sacou? Então eu vou expandir o meu, já que vocês não ficaram muito empolgados. Assim. Eu gosto de pop radiofônico em geral. Inclusive, Anitta e Naldo. Sabe por que eu sei que você gosta dessas coisas? Porque o que a Globo bota, você gosta, Salvador. Você é o maior espectador da Globo do Brasil. Esse eu tô guardando pra quando o Humberto falar, porque eu já sei o que eu quero. A gente já tricotou um pouquinho antes da gravação. Mas a pergunta é: você curte a música de academia quando você levantava o carro popular ou a moto? ou a casa própria, que é um projeto pra 2014. 2014, saudando, levantando a casa própria. Minha casa minha academia. Mas cara, eu comecei a ouvir muito de zoeira, muito. Hoje em dia eu consigo. Eu coloco em casa pra ouvir. Inclusive, do pop radiofônico, por exemplo, eu fiquei viciado na época que eu ouvia no repeat Call Me Maybe. Ouviu? Canta pra gente. Parece que ele ia cantar. Atenção, ouvinte, em primeira mão, Rafael Machado Saldanha cantando Call Me Maybe. Ah, tipo, né? Sucesso! Vai, galera! This is my crazy. So come to crazy. Hey, I'm mad. This is crazy. I am Batman. I'm kinda crazy. And all the other cars try to chase me, but I defeat them. Where is she? Bem, é difícil escolher um, mas eu vou começar um porque na verdade tá dentro de mim. Eu pousei de machão, né? Que obviamente passa da é algo redundante, porque né, já acontece fora. O Diogo ele tá numa defensiva. É porque em algum momento vai surgir o negócio da bunda. Fica nessa defensiva toda, não defende o próprio rabo. No fim das contas é o seguinte, cara. Katy Perry é bom pra caralho, cara. Mas tá incluído no meu, tá incluído. Todos nós gostamos de Katy Perry. Mas eu briguei com vocês no primeiro vídeo do Bebê falando que é paia pra caralho. E eu tava contra eu mesmo. Eu tava brigando, tava vendo a fotinha dela. Falei assim, não, Katy, entre nós, é bom pra caralho mesmo. Eu baixei o disco do Katy Perry na época que saiu e o álbum eu achei ruim. Não, eu tenho os dois álbuns são foda pra caralho. Eu tô coberto nessa, tipo, você... não é um álbum, todas as músicas são fodas, mas você tem pelo menos 3, 4 músicas boas em cada álbum. Tem que haver. O que é bom é bom pra caralho. The Lose Your Love Tonight, que é muito ruim, cara. Nossa, cara, é porque ela é mentidinha. Assim, não, eu sou meio litigado. Você vai falar mal de quem você tá falando. É isso aí. Bipolar. Levante sua mão, então, se você já viu o filme da Katy Perry duas vezes no cinema. Você trabalhava no cinema. Trabalhava e foi bom pra caralho. Saí mais cedo e entrava lá, tava vendo ela cantando. Eu e as 300 adolescentes de hoje. Agora eu achei que ele ia cantar. Porque eu ficava vendo ela cantando, eu achei que ia... Ele traumatizou, depois que cantou, que ele foi... Mas eu vi o show da Katy Perry no Rock in Rio pela televisão e foi muito maneiro, foi bem legal. Pô, tu fala as coisas pra ser zoada, que nem que tá vindo comigo, velho. E olha só, eu vou te botar outra. Você falou aí, ela tem uma coisa de meio Lady Gaga. Lady Gaga é do caralho, tá bom? Lady Gaga é bom mesmo. Não, Lady Gaga eu não gosto. Que isso, Paparazzi é um dos melhores melodias da vida, cara. Que isso, Paparazzi é muito bom, cara. Eu curto Katy Perry também, mas eu acho que assim... Existe um certo nível. Se você gosta de Fireworks, aí eu acho que você já tá perdendo um pouco a noção do... Você não gosta de Fireworks, não? É, não. Fireworks é aquele momento demais que toda cantora pop tem que ter de meio que falar pra pessoa feia se valorizar. Então, todas elas... É música de gordinha. Música de gordinha. Valorizando a gordinha. Deixando claro, gente, lembrando aqui, né, que a gente não tá medindo o valor, o que seja artístico da pessoa. Porque, pô, falar, não, ela tá ajudando. Ela não faz porra nenhuma, cara. Quem escreve que as letras lá é o produtor dela e tal. Ela não tem nada dela ali. Eu acho isso. Bata, é lógico que ela compõe, velho. Você não viu o filme? No filme não fala que ela compõe? Opa! Opa! Tá ouvindo o som do armário saindo aí, ouvinte? O armário saindo, pô. Voltou de Nárnia agora. Saiu do guarda-roupa. Cara, tipo assim, deve ser meio óbvio isso pros fãs, mas vocês já pararam pra pensar na alegoria que é o Nárnia, cara? Sim, saindo do armário. Cara, o cara entra num armário pra ter um mundo de fantasias, velho. Olha como você resolve o que isso, cara. Uma baça, um Chris. Pedro, você está falando de Lady Gaga. Eu gostava muito da Lady Gaga até descobrir que ela plagiou a Bad Romance do Tim Maia, cara. Porra, não, cara. Ah, sim, puta merda. Essa eu não conheço, não. Que nós tentamos lançar com uma música pra torcida do Flamengo, infelizmente. Porra, cara, a gente ficou. Ontem a gente criou uma nova, cara. Não, era do The Wanted. Como é que Chasing é? The Sun. Vai ser sucesso, vai ser sucesso. Mengo, raça, paixão e amor. Mengo. Cara, fazer grito de torcida é muito fácil. Mas eu recebi. Se eu ouvir algum dia essa merda no estádio, sabendo que saiu daqui, eu fico muito bolado. Porque seu guilty pleasure é escondido na torcida do Flamengo, Saldanha? Não, eu vou estar do lado oposto. Isso que eu vou ver, isso que sabe. You'll find us chasing the sun. Dance. Bom, já que a gente tá na área da música pop, né, eu tenho que confessar uma das piores cantoras aí da atualidade, mas que as músicas são muito fodas. Já sei! Você já sabe. Já sei. Porque você gosta também. Já sei. Você já sabe. Eu vou cantar. Posso cantar? Qual que você vai cantar? Eu vou cantar. This place about to blow. Ah, nova. Tá mais afinado do que ela. É desse naipe, cara. Queixa. É uma mulher toda suja. É, uma mulher toda suja. Essa menina resumiu, cara. Eu olho pra essa mulher... O S é um cifrão, né? Ela tá puta que eu pariu. O S é um cifrão. Cara, parece que rolaram mulher no chiqueiro. O que é aquilo, cara? Peraí, quem foi você? Léo, conta a história da Queixa, cara. Ah, é. Olha que história que define, cara. Mas é Queixa ou Queixa? Queixa. Pra não ser papito, né? Vamos queixa mesmo. É, teve uma vez que um DJ, acho que lá de Londres, estava dando uma entrevista, que ele tava discotecando numa boate e chegou a queixa com as amiguinhas dela. De repente, no meio da noite, o cara parou de tocar e foi conversar com uma dessas amigas. Aí uma dessas amigas confessou que elas eram pagas pra fingir que eram amigas da queixa e ficar agindo igual retardado durante a noite pra pagar de louquinha, sabe? Não, mas isso é tipo a Gwen Stefani, que tinha as gêmeas chinesas lá que ficavam andando. Aquilo era muito esquisito. O que é, cara, isso, cara? Isso é muito a Gwen Stefani, cara, pagava par de gêmea chinesa pra andar junto com ela nos lugares. Cara, eu quero ser rico esse ponto. Pagar pessoas só pra pessoa ser vista comigo. Sabe? Aliás, peraí. Tentaram fazer com que a Gwen Stefani, que era do No Doubt, se tornasse uma estrela pop que ela não era. Tentaram fazer isso também com a Nelly Furtado, né? E aí perceberam que não se gostaram, né? Se adoraram. Sim, Nelly Furtado. Não, não. Né? Caralho. A fase vadia da Nelly Furtado, eu não aguento. Eu gosto da fase raiz. É, mas, cara, eu lembro o nosso amigo, né? O Enel Biduti, o repórter. Ele falou... Repórter! Ele postou o seguinte, cara. Ele falou assim, cara, como é triste no Hollywood terem que tentar, na verdade, ensinar a Nelly Furtado a dançar pra ela poder fazer parte da cultura pop. Porque ela não é nada aquilo, mas pra poder entrar naquele mundo, ela teve que dançar. Fizeram mais ou menos o mesmo com a Gwen Stefani, que é uma panqueira, entre aspas. Ela parece aquela Sport Spice. Sim, não consigo diferenciar uma da outra. Que também já flertou com isso aí, cara. Sim, mas o que eles fizeram? Falaram assim, cara, quer saber? Essas mulheres vão zerar e vão pegar uma pessoa do zero e fazer 100% pop. Daí veio a Katy Perry. Katy Perry, queixa. A Jessie J. Lady Gaga. É meio genérica da Katy Perry, não é? Mas a Jessie J. Gosta da Jessie J. Raiz, é mais jazzística, ela é mais cruzeira. Ah, essa mulher é careca, né, cara? Ela raspou, sim. Gabriel, fez uma. Eu não sei quem, cara, é. Essa é muito bizarra. Essa Jessie do... J. que eu conheço é atriz pornô. Essa do. It's not about the money, money, money. Nossa, money, essa. Ah, cara, eu adoro essa música. Essa música é maneira. Bubbling, bubbling. Aí, mais um Guilty Pleasure, eu soltei antes de chegar a minha vez. É, bom, continuando na música, eu não sei se é Guilty Pleasure, porque, sinceramente... Só uma coisa, voltando à queixa, mesmo sujeira, mochiqueira, morre, né, cara? Cara, a mulher parece quadrada, ela não tem cintura, não. Ah, pô, estamos exigentes agora. Não, o corpo dela é bizarraço, mas ela é muito gata. Cara. Só abrindo parênteses... Muito gata, sim. Ela é gata. Eu comecei a ouvir Katy Perry... Porque eu vi a Katy Perry e ela é gostosa pra caralho. Cara, o Humberto tem esse lance, eu lembro da época da escola. Ivete Sangalo é muito bom. Eu falei, que isso, Humberto? Já viu como é que ela é gostosa? Cara, você não tá ouvindo o peito. O Humberto pirava na Suzana Vieira, velho. Não. As fãzinhas de 11 anos de idade da Katy Perry e a gente gosta da Katy Perry porque ela é uma mulher gata que você gostaria de ser. Ou seja, a gente gostaria de ser uma mulher gata. Eu queria ser Katy Perry. Acabei de descobrir que psicólogos desse Brasil tomam essa aí. Chama o Magal. Cadê o Magal agora? Cadê o Magal? Analise isso aí. Eu não sei se é Guilty Pleasure, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não tem vergonha, não! Fala logo! Vai falar, Bias, fala logo. Eu gosto pra caralho da Adele. Ha! Bom pra caralho! Pois é, não, isso é Guilty Pleasure, Bias. Eu gostava da Adele. Eu gostava da Adele quando ela era gorda e ela. Mas ela ainda é gorda, ela tá mais gorda. Ela acabou de ter um filho, ela tá um monstro. Cara, ela emagreceu pra caceta. Beijo pras gordinhas desse Brasil. Pras gordinhas pós-gravidez. É. Cara, eu digo o que o Humberto falou sobre a Katy Perry. Eu acho que a Adele não tem talento algum, a voz é bem pai. Mas que mulher maneira, né, cara? Puta merda. É por isso, porque não teve essa relação com o corpo dela. Mas eu acho as músicas dela mais o novas. Tema do, chato. O tema música, do filme do James Bond é foda pra caralho. Não, essa música é fantástica, mas eu gosto mais porque no início ela era mais jazz. Vocês estão zoando, né, gente? Né? Sério? A música é ruim pra caralho. Não, mas a música do James Bond é foda pra caralho. Não, nossa, aquela música é o seguinte, você tem que entendê-la como... Músicas do James Bond, que é um estilo musical, quase. Cara, tem, Quer dizer, então, que tem uma cartilha pra ouvir música agora. É. Não, não. Tem que ler antes de... Mas a gente aqui só caga regra sobre tudo. É. Eu não, eu sou um cara mais moleque. É, essa música foi tida pelos fãs do 007 como a melhor música tema desde Goldfinger. Não sei se é melhor desde o Duran, mas foi melhor do que a Dwight Stripes. Cara, né? Existe. Porque a Dwight Stripes é maneira. Nossa, sou... teve Chris Cornell, né, cara? Todo Chris Cornell também, só que não são músicas de James Bond. São, elas vão pra outro essa, lado. A Adele pegou o raiz do James Bond e ressuscitou e. Uma pergunta: existe. Pegou a raiz do James Bond. Existe, cara, um filme de filme mais nome de posição ou ato sexual depravado que Goldfinger, cara. Pô, tanto que rendeu. Goldfinger, Goldshower. Rendeu um filme inteiro só de paródia isso, pô. Então, pra falar um pouquinho. Goldmember. I'll see you probably the Goldmember. Que é do caralho. Vamos explicar a piada agora pro ouvinte do Rente que entendeu, né? É louco. Muito bem-vindo, né? Porque, agora, falando sério, momento rá. Mas, cara, Someone Like You é uma das melhores letras pra terminar namoro, cara. Puta que pariu. Cara, meu puto tem que escorrer uma lágrima. Cara, escorrer uma lágrima. Cara, eu gosto de imaginar o Diogo em posição fetal ouvindo aquilo chorando. Deu um revertério assim. Eu fui metendo minha boca rapidinho. Never mind, I'll find someone like you. I wish never mind, I'll find someone like you. Os cachorros da vizinhança vão uivar. A cachorra dos pais do Diogo tá arranhando a porta aqui pedindo pra entrar, pelo amor de Deus. E Marinho, tem cachorro. E Yasmin, bota uma foto da Yasmin aí no link. Aqui vai falando que o pior é uma cerveja. Isso, garoto. Bom, então. A Adele foi Guilty Pleasure ou não foi Guilty Pleasure? Não foi, você não foi. Melhor pra mas uma coisa que eu ia falar que o Diogo falou da uma das melhores letras. Eu ouço música pop, coisa, mas não ouço letras dessas porra, não. Inclusive falei no Mimimi que eu sou o rei do Imbromation, cara. Eu sei a letra de menos de 5% das músicas que eu canto. É isso aí. Eu sou pior. Às vezes eu sei a letra e esqueço pra poder cantar Imbromando. Aí a minha esposa acha que eu sei inglês, ela fica me perguntando as letras das músicas de todo no carro. Eu fico enrolando, eu falo qualquer coisa pra ela. A minha já me diz Max. Um beijo, cara. Moleque, você sabe inglês, para de trazer nada. Não, eu não minto. Mas rola esse negócio com as letras da música. O que é isso que você tá falando? Ah, velho, você perdeu o assunto. Não, perdeu o assunto. Que delícia, cara! Mas a minha já me desmascarou no show do Radiohead. Radiohead é Guilty Pleasure. É verdade, é verdade. Chegou no nível onde Radiohead é Guilty Pleasure. Radiohead pra mim é Guilty Pleasure. É o que eu falei. Deu a volta. Deu a volta. Eu falei, tudo é relativo. Entre o nosso grupo aqui, é ridículo gostar de Radiohead. Exatamente. Imagina o ouvinte. Quem te perde, o cara é Radiohead. Que isso? Guilty Pleasure, Radiohead. Teve toda... Nós demos a volta. A quantidade de ouvintes que já teve dor no cu porque eu falei mal de Mad Men, cara. Agora você tá lendo a cortina da casa. A gente vai lembrar nosso passado com Los Hermanos falando em Guilty Pleasure. Esse é um bloco inteiro. É o bloco do eu sozinho. Só vou falar uma frase do meu amigo Rafael Salimento. Na época parecia uma boa ideia. Não parecia. Uma coisa que a gente tem que discutir aqui. A gente pode falar de Guilty Pleasure que a gente já teve e não tem mais hoje em dia? É, vale. Vale? Melhor ainda, porque mostra que jogou o Guilty Pleasure no lixo, né, cara? Então tá, vou falar um aqui então. Esse eu tenho até hoje. Que é, eu gosto muito de assistir reality show de música, tipo American Idol, essas coisas assim. The Voice eu acho sensacional. O X Factor, que é onde o Simon tá, que criou o American Idol. Mas teve uma vez, cara, que a minha namorada foi assistir lá em casa, acabei assistindo um pedacinho, sentando pra ver mais. Acabei curtindo pra caralho, vi todas as temporadas, fiquei triste que acabou Glee Project. Só uma coisa, eu tô ouvindo no fundo aí, é você, Mr. Chang? Gay! Caralho, Mr. Chang, quantas vezes você vai pedir isso? Foram quantas temporadas dessa bosta? Foram 3 temporadas. O que, que é o Glee Project? O Glee Project é o seguinte, eles fazem um reality show pra selecionar um ator que vai... Já vi, bom pra caralho. Um cantor que vai entrar na temporada. Não, eu não vou falar que é ruim porque eu não vi. O Glee eu acho uma bosta. Mas é uma pergunta. Mas o que é? Teve um heterossexual, porque pelo que eu vi, eu não me lembro de um heterossexual. Não, e o mais homossexual extremo, né, que é o famoso, o Rear mesmo, assim, meu... É o quê? É o Papito. É a famosa bicha louca, né? Ah, tá. É um dos mais legais, que é um negão gordão que se veste de mulher, essa coisa que fala fininha, ele fica igual aquelas mulheres. É, ele fica igual aquelas mulheres fodidas. A temporada que eu vi, tem que ter um anão. Esse cara é um brasileiro. Aqui, agora vocês me dão licença que eu vou no banheiro, já tô voltando. Eu não conheço. Eu sabia disso. É o famoso, né? Vou dar um mijão e já volto. Eu não conheço esse negócio, né? Vocês estão falando. Copyright do Mimi, que tem camisa disso. Cara, que reality show do inferno. Esse tem um gordo travesti. Mas aí, não, você não quer assistir, cara. Mas, cara, peraí, Salve, você não conhece nada de Glee. Eu tô falando desse. Na época da CNT, quando teve o primeiro Big Brother, o programa do Serginho Malandro fez um com o Big Brother dos Pobres. Que dava uma cesta básica e um... Cara, ele botou 15 pessoas no kitnet e dava o prêmio, era uma cesta básica e o salário mínimo. Só que sem a cesta básica. Isso é crime, não? Por isso que ia falar, cara, isso é contra o estatuto. Você já fumando fogo. Não tinha regras na CLT. Mas olha só, explicando um pouco sobre o Glee, a ideia do Glee é justamente essa. É o clube de canto deles lá. É um lugar onde... Clube de canto, cara, o que você tá fazendo sexo com essa porta, porra? Deixando a porta, cara. É clube de dar bunda, não. Clube de canto. Então, a ideia do Glee é o seguinte, são todos os renegados da escola. É como se fosse a vingança dos nerds. Ajunta todo mundo que é páreo. Você aí que é nerd hoje em dia, olha o que você se transformou. É, mas é bem isso mesmo, cara. É tipo assim, por isso que o reality show tem essas coisas, assim. O cara que ganha, geralmente ele tá cumprindo uma cota que não tem no programa ainda, sacou? Mas a cota de anões brasileiros. O Glee Project até agora, o cara entra no programa. Mas ele vira ator? Não, ele é ator, entendeu? É atores / cantores o negócio. Aí, pô, o Glee eu não tenho força pra assistir a série de verdade, infelizmente. Ainda, né? Ainda. Cara, mas como é essa chamada, não? Tem um gordo vestido de mulher, tem um anão, ela parece muito uma série tipo de circo daí de Beyoncé. É carnívoro. Que o New Game escreveria isso. Uma próxima temporada, tô ouvindo falar que vem uma mulher barbada que tá forte. Assistindo esse programa, eu perdi um pouco da birra que eu tinha com o Glee, porque... Realmente é um negócio maneiro, assim, parece que deve ajudar muita gente. Acho que era com gordo. Pô, se eu tivesse briga com gordo, eu tava fodido, né? Não tinha amigo, né? Mas, cara, reality show musical foi o ídolo do SBT, velho. Porra, não lance esse assunto aqui. Isso é consciência, que é a melhor coisa do mundo. Antes de começar a dar a volta de novo, vamos só instituir uma paradinha. Pro fim desse cast, cada um fala Guilty Pleasure mais assim, extremo, e a gente vota qual é pior. Caralho, sai com a rota aí, ó. Então agora vamos. Cadê, Saldanha? A pauta não tava na sua cabeça? Sua lista não tava feita? Então. Então agora a gente vai pra televisão, né? Agora começamos a televisão, né? Eu queria fazer o cinema primeiro. É, o Salimena começou o Glee Project, vamos continuar no Salimena. Fala o que você quiser, que fala de cu, fala de... Gente, a gente não avisou, é Guilty Pleasure, tipo assim, é igual pantufa, você pode falar, não tem... Tá, eu gosto de série policial daquelas, tipo, Magnum, dos anos 80. Nossa, o merda vai explodir. Isso é Guilty Pleasure. Não fala super de mim, não, cara. Isso é Guilty Pleasure, sim, cara. Não é não, cara. Eu adoro coxar. Se eu tivesse participado do último Mimimi... Sabe qual série que eu colocaria em primeiro lugar? Law & Order, cara. Ah, vai ser o cu. Não, mas Law & Order... Você não acha que é Guilty Pleasure? Mas Law & Order é uma coisa ainda meio refinada. Porque você pensa o seguinte, o policial tá de terno, então é refinado. Se o cara tá de camisa havaiana... Tá aí, porra, dirigindo a Ferrari. Se o cara tá de então, sobretudo, chupando pirulito, aí é Guilty Pleasure, cara. Tipo... Não, o Magno, o Columbus e o Magno, eu não concordo muito com você, mas tudo bem. O Kojak, porra, Kojak é foda. O Kojak eu não conheço, eu nunca vi. Esse bloco foi pensado pra você, escuta, a gente tem mais de 70 anos, a gente fez isso em todo mundo. O que você tá pensando, cara? Olha os meus amigos. A minha mãe cita Kojak como uma lembrança distante da infância. cara. Que isso, não. O Kojak é dos anos 70, só que passava na Globo. Sua mãe devia ser criança. Também, o Kojak era careca. É careca, o careca, o clássico. Pô, do careca. De Kojak, não é disso. Ê, matinê. Cara, já vi nego defendendo escolha sexual ou escolha de vida com menos afinco do que o Guedes defendendo o Magno. É o Magno, não, cara. Mas, aliás, falando o Tom Selleck que mora no meu coração. Cara. Tem uma série que não é nem uma série boa pra caralho. Eu até pensei em colocar ela no programa de séries. Mas é o Blue Bloods, que é uma série de policial que não tem nada demais, só tem o chefe de polícia de Nova York, é o Tom Selleck. Pra mim já ganhou a série. Pra crimes do Marado. Veja Crimes no Paraíso. Com bigode. Ah, tá. Porque teve uma época que eu não parecia sem bigode. Não, eu só vi ele sem bigode no Friends e eu renego todos os episódios. Não, viado, no Friends ele tinha um bigode. Depois ele apareceu sem o bigode. O Chandler começa a tentar usar. Depois ele aparece sem o bigode. Aliás, puta guilty pleasure, hein, cara. É que tá, cara. Nossa, velho. Nossa, Limiano, vou começar no Friends. Eu tava pensando sobre o Friends se era Guilty Pleasure ou não, cara. Não é não, cara. Não é, é não. É porque, não, é não. Não, porque hoje não. Em dia virou novela, cara, mas na época engraçada o Friends era muito cara, engraçado. Não, e olha só, eu já defendi o Friends antes, cara. Era uma época que tinha duas séries de humor. Eu tinha Seinfeld, que era Friends. Que era Maybe Side e Friends, eu, cara. Eu desabafo. Eu lembro a época, por causa dessa Limiana, cara. Ah, 2001! Cara, 2001! Humberto, Fred, Diogo. Nessa bosta. Não, isso não pode, cara. O Fred vai ter um filho quando ele ouvir isso falando isso, que eu acho que ele odeia. Gravando. Ele nunca viu, cara. O Fred nunca viu. Era eu, você e o Salimena só. Pior ainda. Não, a gente marcava pra ir pra casa do Salimena. Ele queria achar um coffee shop igual. Cara, e a gente começou a pegar o jeito dos personagens falar de tanto que era ruim, cara. A gente começou a falar igual o Chandler que ele fazia. Você lembra que ele tinha uma entonação na palavra errada? Cara, muito pariu. Mas eu ainda não considero Friends Guilty Pleasure. Não, cara. Não é. Não serve nenhum pra mulher, mas... É datado pra caralho, porque de vez em quando eu ainda vejo nas referências da Warner, Friends, datado pra caralho. Friends eu era tão lúcido quando eu tava assistindo, que quando começou a virar drama, parei de assistir. Ficou um saco, a série. Começou a nega casar, ter filho. Até a sexta temporada é muito boa, é muito engraçado. Aí eu voltei pra ver o último episódio. Você não fala que foi com a Pedro. Não, é muito triste o negócio. Ironia, virou These Are the Days of Our Lives a parada mesmo. Assim, sim, sim. Uma a série amadureceu, na verdade. A gente que mereceu mal, cara. Que é esse papitice aí que eu não ouvi? Esse These Are the Days of Our Lives? Ah, é o cara. O Days of Our Lives é uma novela de verdade mesmo. Americana que tá há 10 anos. É tipo aquele negócio que o pai do Chris assistiu. E eu aquilo é um guilty pleasure do Julius, né? Cara. Esse aqui, esse eu sei que é Guilty Pleasure, porque assim, eu sei que é ruim pra caralho. Eu escuto com vergonha e eu tô no trabalho, aí eu boto o fone, mas o fone fica alto. Teve um dia que o cara falou assim, pô, o que você tá ouvindo aí, cara? Aí sabe quando você tem vergonha de falar? Aí eu vi que é Guilty Pleasure, cara. É aquele momento da academia que você tá na esteira, sem querer seu fone se cara, esse é o meu. Cara, pode falar. O cara é um cuzão, ele é burro, cara. Muito... Você é burro, cara. O Caetano não é Guilty Pleasure, não, hein, cara. Não, o Caetano não. O cara é burro pra caralho. Ele é o Chico Buarque. Ele não é tão burro assim. Jola Jolie! Ele é metido... Aqui, você vai adivinhar agora. Ele é meio ativista político nacional. Da Dolabella. Mas ele não sabe nada da vida. Chico Santa Cruz. Matou. Ainda vou te levar. Detonar, parabéns, cara. Esse é o primeiro Guilty Pleasure. Até agora, o primeiro. Não, agora eu falo do coração. Não gosto de Tonautas, cara, mas o acústico do Tonautas é bom pra caralho. Eu vou sair do quarto. Eu tô vontade de te expulsar da sua casa. Eu quero te expulsar da vida. Cinco minutos atrás, nunca vi ninguém defender com tanta finca. Não, vai. Eu sei que é o guilty pleasure, é a definição, cara. Eu tenho vergonha, mas eu escuto, cara, e eu gosto pra caralho, cara. Isso é vício, cara. Tudo que eu falei dormindo é a letra do Guilty do Brasil. Chico Buarque, Castafi. Qual que é a letra do Guilty do Brasil? Tudo que eu falei dormindo, cara. Onde foi que você se meteu, irmão? Cara, que vergonha, cara. Tô tentando te encontrar. Sabe o que eu vi? Uma entrevista. Por que eles são assim? Você! Meus olhos. É uma merda. Ele tá cantando, jogando cueca pra cima aqui agora, cara. Cara, se você aí tá com vergonha de mim, vai assistir o Tico na Fazenda pra ter mais vergonha de mim ainda. Tico tá na Fazenda? Não, ele já esteve. Já esteve. Arrumou confusão. X9. Cara, o cara. Arrumou confusão com a Monique Evans. Puta que pariu. O cara, onde ele vai? Arrumou confusão aqui de fora. Vem aqui pra criar confusão. Aí o cara jurou de morte. Puta que pariu. A frase. Vídeo, por favor. A frase foi muito boa. Você vai ter a morte. Você da viva vai ter a morte. Aí a parada é o seguinte, meu irmão. Você da viva aí, que tá aí na porra do PA, querendo desligar o PA. Se você desligar o PA, essas pessoas todas que estão aqui essa noite, presta atenção no que eu vou falar pra você. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Se você desligar esse PA, meu irmão, você não sai daqui vivo. Entendeu? Entendeu? Se você desligar o PA, você não sai daqui vivo. Se você quiser, você me processa, seu filho da puta. Desliga esse PA aqui, você não vai ter mais a viva, você vai ter a morte. Eu já vi ele na rua, no Rio, ele deve ter 1,5 metro tamanho de salimento. Sabia, sabia que ele pode falar. Ele deve ter, já virou pro salimento, ele sabe que o cara é baixo. E assim, ele parece um mendigo, cara. Ele não só que ele tá falando, cara? O Saldanha é sempre bem alinhado. Pra chamar de mendigo, vocês imaginam nada. O Saldanha tá gravando esse podcast de terno e gravata. Não, entrou o programa no ar dele falando que já foi confundido com mendigo na rua por amigo. Cara, que ele é padrinho do filho, cara. Mas o Saldanha tá numa onda recente. O mimimi do Breaking Bad, ele foi ao ar. Ele tá criticando. Ele fala que o Jesse, a roupa, ele tem um negócio do fashion que ele tem que criticar a roupa dele. Não, ele faz uma roupa que veste de mal, cara. Ah, Ronaldo SP! Pra resumir, então, Tico, você é um imbecil, mas o acústico é bonito pra caralho. Eu chorei quando eu ouvi, chorei. Caralho. Chorei pra caralho. E não tem mais o que falar, cara. É triste. Não precisa mais falar nada. Um clichê, mas que acho que é importante citar, assim, retomando o tema televisivo, né? Que é a questão do BBB, velho. Ah, ainda. A primeira vez que cortou um da lista aqui, cara. Tava na minha também. Eu assistia muito essa porra, velho. Eu assisti da edição 3, foi quando eu comecei, até mais ou menos, acho que edição 10 ou 11, assim. Você torcia pro alemão. Você era do time alemão. Cara, eu assistia essa merda torcendo contra. Era o alemão. Torcendo pro Alberto, cowboy. Esse era muito bom, cara. Não. O Alberto foi meio que o Coringa, assim. Programa datado. Mas eu gostava muito mais da Casa dos Artistas do que do. Sim, cara, era bom pra caralho, cara. O Alexandre Frota. Que circo aquela porra. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Peraí, vocês falam da Casa dos Artistas na vez de vocês, porque eu tô falando de coisa séria aqui. Eu já comprei um pay-per-view do Big Brother, cara. Eu lembro disso. E o pior que foi a última edição que eu vi, que aquilo ali serviu pra mim falar, pô, peraí, cara. Foi Dourado, né? Dourado, não foi a última, não. A edição do Dourado, cara, eu e o Cabeça. Caralho, tamo discutindo BBB no Mimimi. Vamos discutir Detonautas, então. Beleza, vamos voltar e ficar discutindo Detonautas. Que já tocou no BBB, se eu não me engano. Já, lógico. Já porque eu procurei no YouTube, já vi o vídeo que eu não assisto dele, mas já vi o Detonautas já. Mas olha só, esse comprar o pacote serviu pra abandonar de vez, que eu vi que não dá. Cara, eu ligava de noite, eu e minha mulher, a gente acostumou e ficava ligado na TV o tempo inteiro, cara. Na parada, a gente tava andando pela casa, tava trabalhando e tal, e tava rolando a casa, quando tinha acontecimento, a gente ia lá ver. Aí, cara, de noite, teve uma vez que eu me peguei, ela tá dormindo, e eu acordado, olhando com a tela toda verde, com 4 imagens de gente dormindo na tela. Eu falei, cara, o que tá acontecendo com a minha vida, cara? Ou com o aquário, você tá vendo? Cara, mas o conteúdo do BBB é tão ruim, cara. Eu acho que você vê nego dormindo te faz mais inteligente do que ver nego falando lá, cara. Mas BBB, BBB é o guilty pleasure mais clássico do brasileiro. Sim. Que é aquela até que virou piada. Que nego fala que assiste pelo estudo antropológico. Inclusive, alguém falou, algum ouvinte do Mimimi falou que escuta a gente pra fazer estudo antropológico. Pô, esse programa é um prato cheio, então. Eu lembro quando dava sábado e a gente tinha que sair e tal. A gente só saía depois da festa do BBB. Cabecinha ficava desesperado. O Cabecinha é o maior fã do Big Brother. Acabava na Globo, ele já ia correndo pro Multishow e tinha que esperar. Tinha uma hora. O Cabecinha tinha uma coisa. sempre no BBB tem uma gostosa. O Cabecinha, ele acertava errada. Ele sempre ia. Sempre ia na errada. A fulano de pé gostoso pra caralho. Era a mulher pior que tinha. O Cabecinha curtia as bagaçudas, assim. Aquelas sempre colheiras. Umas mulheres de 40, gente. Caralho, peraí. Encontrei então um guilty pleasure absoluto, cara. Cabecinha. Ser amigo do Cabecinha no prazer. Te dá prazer? O Cabecinha dá muito prazer, assim, cara. Defender o Cabecinha. Fecha aspas. Cabecinha me dá prazer. Eu sou drogado. Bom, meu beat player, já estava até conversando com o Rafael antes da gravação. Eu tenho todos, toda que a tem, bibliografia do Sidney Sheldon. Ah, não, aí não, cara. Puta que pariu. Porque, pô, livro, cara, você não pode ter guilty pleasure com livro. Se tiver, tenha com um volume ou um exemplar, o que seja. Mas, não, eu cara, tenho, eu vou te falar. O guilty pleasure é meu. Nossa, eu tenho guilty pleasure. Eu gosto cara. Pra caralho. Quanto que o Sidney tem? Pelo menos 300 livros. Não, ele tem muito livro escrito pra adolescente. O livro de adulto mesmo, acho que são 12. Porque depois começou, depois que ele morreu... O verbo regar em inglês, 12. Depois que ele morreu, começaram a lançar livro com o nome dele, com a colocação... Isso é muito sinistro. Não, isso eu faço questão de não comprar, mas o que ele... Mentira, já leu já. Nunca li. Já comprou revista em quadrinho repetida, já com certeza ele comprou liberado. Assim. Mas todos os livros dele que ele escreveu... Eu já li um Sidney Sheldon já, não acho qual? Que tá tão errado. Qual? Eu li um negócio... Depois da meia-noite, era um negócio... Depois da meia-noite. Li um negócio é um dos mais maneiros, cara. Eu li um negócio com um fantasma pra adolescente e tal, mas esse cara ele é visto como bonzão, ele foi um fake. Ele é um Paulo Coelho. Cara, eu não sei. Ele é mainstream, assim. Ele é brochura. Ele é tipo Sabrina. Ele é considerado como Sabrina. Todo mundo fala Não, eu estou achando uma conversa pessoal aqui. Vocês podem conversar depois que a gente está conversando no nosso íntimo. Aqui, posso emendar já no assunto? Ir pra frente? Bom, que é o guilty pleasure ou não é? Eu acho que é assim. Eu acho que é. Se não for, o meu é pra não sair da literatura. Eu gosto de Paulo Coelho, cara. Eu li Paulo Coelho quando eu era moleque, que a minha mãe comprou. É. Então eu já li Brida, Diário de um Mago e Alquimista. Eu li esses três livros. Eu não li Brida, mas trilogia. Eu li a Manchete, que eu achava que era bonitinha. A Carolina Casting. Só posso falar uma coisa pra você. Você é burro. Cara, olha só. O problema do Paulo Coelho não é dele ser famoso. E aí depois eu vi lá a lista, que ele tem uma lista de quem fala mal dele pra poder fuder no futuro. Cara, agora que eu não quero. Caralho, ele escreve mal! Ele é um merda, ele pega um monte de lenda árabe antiga e amarra aquilo ali escrevendo mal. Isso é uma merda! Ninguém, eu nunca li, mas o meu guilty pleasure é um guilty pleasure wannabe que eu tenho vontade de ler Paulo Coelho. Mas eu nunca tenho eu li o Alquimista a disposição. Mas olha só, sobre Paulo Coelho, eu concordo que não é a melhor escrita, mas tipo assim, eu acho o que falam desse cara, tipo assim, com certeza ele é menos do que o nego fala. Concordo. E aliás, cara, qual que é a porcentagem de gente que fica falando mal do Paulo Coelho que leu o Paulo Coelho? Nunca leu, é hype falar mal. Mas aí que eu vou discordar de vocês dois, porque a questão é a seguinte: o Paulo Coelho, você fala, porra, o Paulo Coelho é um cara que nunca leu um livro na vida falando mal do cara. Não, pois é, eu tô te falando. Não, isso me deixa nervoso. Mas aí você fala assim, mas o Paulo Coelho não é nervoso, não. O Paulo Coelho é um cara maneiro que escreve livros ruins e o povo fica melhor. Não, ele é um escroto. Quem já viu entrevista? Eu não quero fazer amor com ele. Ele é um escroto. Ele é uma babaca. Escreve mal. Você. Eu vi uma entrevista dele num programa de televisão qualquer. Ele é um babaca. Ele é um escroto. Ele é um babaca. Que escreve mal e nego paga pau. Se escreve mal, eu não sei porque eu não conheço. Eu acho que esse foi o spread mais repreendido do programa inteiro até agora, cara. Três coisas. Primeiro, eu vou falar da entrevista. Quem assinava Veja aí, ou então quem compra Veja, perdeu uns. Caralho! Esse é o nível do programa. Há uns 18 anos atrás, a entrevista, o Paulo Coelho me ganhou, cara. Porque ele fala, o cara perguntando, o cara era antes Paulo Coelho. Então eu acho muito pai quando o cara vai entrevistar alguém e é defensivo, no caso. O cara pede a resposta e você é burro, cara, né? É, exato, porque ele força, assim. E, cara, o Paulo Coelho trollou o cara o tempo inteiro. Na época que trollagem não era famoso. Ele ficava falando, não, eu faço chover. Eu faço chover quando eu quero, cara. Então faz chover agora. Tipo assim, eu pensei criança, entendeu? Caralho, isso me lembrou a tirinha do Alan Sieber e do Arnaldo Branco, que tinha as entrevistas em tiras. Sim. Aí tem a entrevista do Paulo Coelho, que é muito foda. Eu faço ventar e chover, coisa. Tá... Isso. Mostra, dá um peidaço, coisa. Tá... Acho que choveu um pouco no final aí. Mas é justamente isso. É uma piada que o Paulo Coelho faz esse tipo de coisa mesmo. E, ou seja, essa é a primeira coisa. O Paulo Coelho, ele não se leva tão a sério quanto o mundo leva ele a sério. Sim, então, é, mas... você acaba... Um cara que tem rabo de cavalo não pode se levar a sério, meu. Cara, que idade que você tá, cara? Ele não deve ter rabo de cavalo há 30 anos. Uns 20 anos. Desde a época que o Raul falou assim, ó, vamos aqui, parar de... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Léo tá com mais cabelo branco que o Paulo Coelho. É isso que eu queria mostrar. Exatamente. O Léo tá com um gambá. O Léo tem com um gambá, com cabelo branco, com um pedaço branco no meio. Mas vocês dois estão falando de mais, pelo menos eu tenho cabelo, né? Se o Léo tivesse um perfil no Facebook, eu ia passar sendo o cara Leblê. Meu guilty pleasure é ter cabelo, então. Mas olha só, o Paulo Coelho, eu já tive um autógrafo dele, que eu fui... Olha os eventos que já tiveram vindo de fora, cara. Teve um colóquio, né? Cara, guilty pleasure e um colóquio. O que o cara não faz pra pegar a mulher na faculdade? Não, isso é, foi na época do colégio até, cara. Eu fui nos 16 anos, que foi o Paulo Coelho e o Leonardo Boff, que é um cara que eu gosto muito também. Ele é foda, ele é foda. Conversando sobre a vida, sacou? Olha o evento, cara. É, lá gravando um mimimi. É um mimimi com o Leonardo Boff. Meu nome é Paulo Coelho e hoje estou aqui com o Leonardo Boff. E eu faço chover. Mas a frase dele é... Eu faço chover. Só pra deixar esse negócio do Paulo Coelho. Segunda coisa dele, quem estuda tradução sabe, Paulo Coelho é um assunto de tradução, porque todas as coisas gringas dele são melhores escritas porque nacional. Duas coisas. Primeiro, porque quem edita aqui não sabe editar e não revisou bem. Porque o escritor fodão que você lê, ele não é tão fodão assim, ele tem erros de português que nem o Paulo Coelho. Mas sei lá por que cagas d'água. Paulo Coelho foi lançado sem ter uma revisão maneira, então por isso, e aí virou meio que hoje a marca registrada do cara, tá escrito errado, em inglês é foda, cara. Cara, o Paulo Coelho é o escritor mais bem sucedido dos últimos 200 anos. Ele é mais bem sucedido que o Dan Brown. Ele é mais bem sucedido que o Dan Brown, do que a Stephanie Meyer, do que... Isso é uma coisa que a gente já, inclusive, já debateu. É, a J.K. Rowling, né? Eu não sei se chegou... Aliás, a gente já tá numa... A gente já tá numa época já que a gente já não lembra o que a gente falou no programa, qual que foi pro ar, qual que não foi... Mas eu já falei que eu sou muito pouco ligado à forma. Eu realmente, quando eu tô lendo, é muito difícil me saltar os olhos, tipo, ah, isso tá mal escrito. Né? Eu me ligo na história dos personagens. Eu concordo, eu acho que você gosta do Paulo Coelho. Uma história mal contada, melhor do que uma história ruim, é uma história bem escrita. É, uma história boa ruim. História. Uma história ruim, bem contada, é pior do que uma história boa, mal contada. Mas, cara, eu acho que não. Eu acho o seguinte. É lógico, tem forma que estraga a história, e aí é foda. Mas tem forma também que salva. Você tem uma história medíocre, mas é contada de uma maneira tão... Isso vale tanto pra literatura quanto pra cinema. Por exemplo, você pega vários filmes, tipo, o próprio Cães de Aluguel seria um filme banal se não fosse o jeito do Tarantino contar. Não, é a mesma coisa, vale pra livro. O Chuck Palahniuk, que é um escritor que a gente gosta muito, tem vários livros dele que são dessa forma. Exatamente, ele trabalha com a forma. Não sobrava muita coisa. E é por isso que ele é foda, porque a forma dele é tão boa. Quando ele encontra uma história maneira, os livros dele ficam bons pra caralho, né? Então, só reformulando o que eu falo, não é que eu não gosto da forma, mas quando a forma não está presente ou é uma porcaria, se a história for boa, eu não ligo. Eu gosto do livro e gosto do autor. Deixa eu concluir então. A última coisa do Paulo Coelho que é interessante, 11 Minutos, por exemplo, que não é um livro filosófico. É um livro maneiro. Então o problema principal do Paulo Coelho é essa ideia de você... Cara, se não tiver cachorro latindo, não é podcast de pobre, né, cara? Tem que ter o latido cachorro. Quando o Paulo Coelho tenta ser o que ele é conhecido, que é um filósofo, um homem que sabe mais da vida e do universo e na casca de nós do que ser, quando ele não é assim, ele é um escritor interessante. 11 Minutos que fala da puta e tudo mais na Europa, é interessante. Agora você bota o cara na turba lá de turbante e caminhando pelo deserto. Puta que pariu, né, cara? Cara, na turba de turbante é quase uma coisa... Olha, que olha isso, cara. Tá rindo, você é burro, cara. Você é burro, não, cara. Não, foi poesia, gente. Mas olha só, o Paulo Coelho, eu acho que o motivo de eu gostar dele é que o Paulo Coelho é tipo um mini-min de um cara que a gente gosta muito, eu e o Léo, que é o Jodorowsky, né, cara? Não. Mas a proposta... Um é um mago, o outro é um... Já conversei muito espanhol com o Jodorowsky. Nossa, Deus, cara. Isso eu tenho vergonha. tem a mesma vibe. Tem. Sacou? E tipo assim, o João Doroz, cara, ele é um cara que ele bota um monte de coisa que eu acharia ridícula vindo de qualquer outra pessoa, mas não sei porque ele pode. Ele passa uma credibilidade. Então eu compartilho como... frase de autoajuda dele. Foi porque é ele que botou aí, ó, do caralho. Sim, sabe? Cara, eu segui o João Doroz aqui no Twitter. Não dá, o velho. Fico o dia inteiro. Ele tira, tipo, a manhã inteira pra ficar. Cara, falei isso de poucas pessoas, sabe? Mas eu amo esse homem, cara. O Jodorowsky pra mim é. Porra. Esse é rico. Não vai, Saldanha. Levanta que eu corto. A gente tava conversando, eu e o Humberto, mais cedo, e nós temos um Guilty Pleasure compartilhado que todos vocês conhecem, e o Salimena já cansou de me condenar. Aliás, eu vou ampliar. Eu ia falar que eu gosto de novela, mas não é só que eu gosto de novela. Eu gosto de TV aberta. Gosto pra caralho. Gosto pra caralho. Isso aí, cara. Pô, não, agora é meu momento aqui, cara. Peraí, gente, vocês não sabem como é que ficou possível essa carência. Vamos ouvir. Não, cara, vocês não vão. Minha assunto agora do cara. Me articular. Não, cara. Você é burro. Foi burro, eu não tô conseguindo compreender. Deixa eu desenvolver um pouquinho mais. Eu gosto de TV aberta, primeiro. Estudo antropológico. Eu gosto de sentir o cheiro do povo. Exato, cara. Olha que então, papinho, você vai pegar ônibus sem camisa, filho da puta, não vai assistir, cara, esse lixo. Olha que papo de elite, né, cara? Eu gosto de TV aberta. TV aberta, assim. Classe média só. Eu vou pra essa coisa do entre povo. Entre aspas do Saldanha, você tem que ter assunto com o seu porteiro. Sim. Olha, cara. Não tem. Não, eu tenho depois disso, cara. Tapa na cara do Guilherme. Eu moro em casa, mas eu acho que você não tem que ter assunto. Cara, você assiste futebol, acabou. Mas não, pode ser um futebol. Para de subestimar seu porteiro. Empresta um pendrive pra ele com uma parada boa. Não, eu já tive o melhor porteiro de todos os tempos, que isso vai ser contado mais pra frente. Não, o melhor porteiro de todos os tempos é outro porteiro. Pode crer. Exatamente. É um paredão. Não é um duelo de titãs. Não era um porteiro, era um contador de histórias. Eu, Sandrinho, Marta... Vamos ver a caixa d'água. Isso faz todo sentido. Vamos só explicar pro bicho rapidinho, porque ele vai entender. O melhor porteiro do mundo era o porteiro do Cabecinha. Agora, peraí, Saldanha, a grande pergunta aqui, esquece a TV aberta. Você curte papo com o porteiro? Isso é um guilty pleasure, cara. É. Conversar com o porteiro. Então, se for o porteiro certo, se o porteiro chegar pro jeitinho. Olha aí. Vai, molecão. Isso é bonito, você não tiver um papo maneiro. Tem um cara que hoje em dia é amigo meu, que a gente sai de vez em quando, toma cerveja, que ele era porteiro do meu prédio. A gente ensinou o cara a jogar RPG e jogava RPG na padaria. Isso é genial. Cara, não, é essa foi a assim, o cara é gente boa pra caralho. Mas então. Parece um status, cara. Salvar. Aliás, RPG é um. Não, Passarinho? Foi feita a eleição? Como é que foi o processo? Era uma eleição entre os narradores do Brasil inteiro. Caralho. E eu perdi por dois votos. Pera que o Silvio tá morrendo, tinha uma ambulância. O melhor da história. O narrador nacional do Cerato. O melhor da história, só deve falar, eu perdi os dois votos. Tipo assim, quase que ganhei, cara. Cara, mas peraí, porque eu tava conhecendo o Saldanha na faculdade. É de menino, um dia eu puder. Você jogou live até a faculdade, Saldanha? Eu joguei live até. Tava na faculdade, isso que eu ia falar. Olha só, eu saí de noite, de vez em quando. Eu tava na nossa área. Você ali, viu o Saldanha de sobretudo? Passava o Saldanha e mais tipo assim, cinco gordos sobre o Saldanha magro na época, ele era muito magro. Eu lembro dessa. E aí, Saldanha era magro. Eu tava com medo. Com certeza. Eu falava, cumprimentava. O Saldanha, ele me cumprimentava com a cara. Ele tava interpretando. Cara, a cara de quem é teu comprando pornografia. Não. Era uma cara de quem tava. Pornografia com orgulho, papito. Era uma cara de quem tava, tipo assim, compartilhando de algo superior. Ele sabia que eu tava empregado. Nível acima de você. Ele sabia que eu tava empregado de nível que eu já tava ali, mas ele não queria soltar o motivo, sacou? Ele Saldanha que sabia na época das coisas. A gente que era bom. Mas live action era maneiro pra caralho. Quem jogava live action também, da nossa galera? Cara, Não, conta a sua experiência aí com a minha experiência com a foi muito pequena. Não vou falar de TV aberta, não vou falar de live action. Agora, o Saldanha levantou, eu vou cortar. O meu Guilty Pleasure é um pouco mais específico. É da TV aberta, mas eu curto de live action pra caralho a novela das oito. E não só curto pra caralho. O ano a ver, foi a história da fazenda que você ficou com fome lá com frio um dia, assim, olha. Que coisa, cara! Dormiram no chão de disso, é contrário, cara. Todo mundo quer que você conte uma história, você tá contando outra, cara. De preferência com cabecinha. Calada a noite preta, noite preta. E a cabecinha, a gente. A gente jogava lá de Eric, a gente fazia parte do JF by Night, falecido, não sei. Falecido JF by Night. Como é que era o avestimento de vocês? Não, peraí, antes de você responder. O Messi já passou batom? Não. Com certeza, não. Gostava do Robert Smith, não, com certeza. Arrepiado com o Eu nunca tive cabelo comprido pra arrepiar com o Robert Smith. Olha, nunca tive. Mas na época que eu tive... Uma época até que tava meio parecida com o João, que você fala com seu cabelo. Vamos postar as fotos aqui do cabelo. Não vai deixar eu contar a história do cabecinho ou não? Conta, então conta. Então, a gente fazia parte do grupo de live action, quem viu de fora. Ah, tá errado, acabou, e então é nós isso. Fomos convidados pra uma sessão num sítio, em algum lugar que eu não lembro onde é que era. Cara, é perigoso, né, cara? Tipo assim, eu ia ficar do lado. De vídeo reunido num sítio, olha. Olha a minha cara. Quer fazer aventura, nego, ficar apavorado? Não bota vampiro, não bota uma mulher no meio desse sítio, vendo que vou falar um negócio. Vou falar um negócio que vai me dar problema depois com algumas pessoas, eu resolvo. O JF by Night começou a acabar quando entrou mulher pra jogar. Denunciou. Denúncia, mimimi. Só que era um bando de moleque de 16 anos. O documento tinha mulher. São 10 e tinha 30 na faculdade. Não, isso depois. Já era o. É quando entrou a mulher que acabou. Não. Entrou mulher em 98. Foi o ano do JF by Night. Mas entraram 3 mulheres. A mulher entrava na sala, o nego largava o que tava jogando de personagem e começava a fazer, tipo, flexionar músculos. Só que. Cara, a minha ficha. Isso aí eu já tinha saído há muito tempo. Não, você não tinha entrado ainda. Esse cara. Mas as mulheres eram maneiras, pelo menos. 98. A gente já comentou já no Nerdice, né, cara? São as nerds feitas. As rainhas dos nerds. Da Friend Zone, isso aí. É. Posso continuar contando? O que está acontecendo com a ordem do programa? Não, mandar. Eu tava com. Tipo, o Saldanha levantou, eu quis cortar, mas me mandaram contar a história do. Mandaram contar a história do live action, minha do cabecinha. Ah, então tá. Aí você pintou a cara, botou tudo aí. Tá. É que deu do assunto, né? Vamos pro próximo. Vamos lá. Não, só um beleza. Cara, esse aqui é, eu defendo mesmo. E é lógico, eu sei que vocês vão matar rapidinho quem que é a pessoa. Eu sempre tenho um drama mesmo. Você gosta de nunca falo, né, cara? Nunca é fácil. Cara, é uma pop, pra variar. Ela vem de um nicho muito específico, que é horrível. E que normalmente tem um talento muito restrito, mas ela sabe compor. Ela é inteligente. Ela não é bonita, ela não é gostosa, e por isso mesmo ela é maneira. E o primeiro álbum dela, o segundo álbum dela é bom pra caralho. American Idol. É aquele Clarkson. Bom pra caralho. É, Kelly Clarkson. O Diogo gosta sim. Já falei que tinha discografia e me rebateu falando que não tinha. Tenho e é bom pra caralho. Só que uma pequena gangrena no meu saco agora. Só falar dessa mulher. Cara, ela. Os CDs dela são bons pra caralho. Ela parece que é muito diferenciada de quem costuma ganhar reality show, assim, né? Sim, ela. Exato, eu acho isso, assim. Ela foi a única American Idol. Ela é foda, eu sou obrigado a admitir. Tá vendo? Não, e esse segundo álbum, que é o Breakaway. Essa que apoiava o marido, não é? Era a música que o Diogo sempre botava quando a gente tava de carro na estrada, cara. Tem muito o que defender dela. Agora você imagina, ouvinte, que inferno que era viajar com o Diogo. Aí mudava na Backstreet Boys. Cara, e aí, a galera cantava, batia palma, ninguém adorava. Aí agora vem zoar aqui. A viagem com o Diogo geralmente era. Caralho! Só vou te fazer só essa viagem. A viagem com o Diogo geralmente era. Era assim. Ouvinte, vai juntar um mais um aí e vai entender, né? A viagem com o Diogo geralmente era o cabecinho e o Léo dormindo no banco de trás e eu e o Diogo cantando na frente, cara. Cantou muito, cara, classe. Um dos melhores momentos de viajar era a escolha de música no carro, cara. Isso era muito maneiro. Que saudade assim. Eu, eu assim não tenho que defender. Kelly Clarkson, eu sei que é difícil você, porque você julga ela pra uma ex-American Idol, cara, que horrível, vou ter que justificar, né, cara? Mas ela é diferente. Eu acho que Guilty Pleasure. Eu só acho uma bosta. Esses cantores que vocês estão citando aí, aliás, eu não acho Guilty Pleasure. Ah, não, cara, Kelly Clarkson, eu tenho vergonha de falar. Cara, eu tenho um pouco de vergonha de ouvir qualquer música mulher cantando. Porque sempre tem uma mulher cantando, é música de mulher, sacou? Sim, sim. Eu me sinto meio bicho ouvindo música de mulher. Bem então... mal amada, assim. Sim, sim, sim. Então uma mulher que tem um One Hit Wonder, ouvindo não sei onde, que eu adoro a música. Que é o que mais tem, né? É aquela Kate Tunstall. Kate Tunstall. Eu adoro aquela música. Nossa, cara, e é muito de mulher, sacou? Eu... Ah, cara, já que você abriu, a gente tá falando muito de artista e de álbum, de você. Vamos falar de uma coisa específica, uma música, por exemplo, que me dá vergonha. Uma música que me dá vergonha curtir. Nossa, lembrei uma tensa. Pode falar, pode falar. Butterfly. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar. Cara, eu ia falar essa, velho. Eu juro pra você, cara. Eu tenho ela, porque ela tá numa edição do Mimimi, eu botei ela, cara. Cara, é muito forte. Ela é muito maneira, cara. Mas mais do que ela é Revolving. Cara, Revolving Door do Crazy Town. Eu fiquei mais longe. O Crazy Town é um beat player. O Crazy Town não é nada. Ninguém sabe, porque nem os membros da banda devem lembrar que ele existe. Se botar uma foto no post aqui e entender por que, que é Guilty Pleasure, cara. Que banda circo, cara. Puta que pariu. Mas, eu sei que essa menina gosta pra caralho também, mas é um Guilty Pleasure. A letra é maneira, mas é um Guilty Pleasure, cara. A letra é maneira. Não, eu vou falar agora. Torn, da Natalie Imbruglia. Tem o áudio pra caralho, pra caralho. Tem, eu comprei o disco de tanto que eu gostei da música. Eu tenho CD lá em casa. Eu gostava pra caralho. CD, vale a pena. CD é muito. Até porque custava R$2 na loja americana. Não, na época eu comprei era caro. Cara, ele comprou Before It Was Cool, então era caro. Não, saiu a música, cara. E eu lembro que eu comprei CD morrendo de vergonha. Que na época a gente não ouvia Iron Maiden. Ah, o Salimena, quando me mostrou esse CD na casa dele, eu senti ele encolher de vergonha de ter me mostrado. Mas, cara, é muito... O negócio é bom, cara. O negócio muito é bom. Cara, tem umas músicas muito legais. Eu não sei se hoje em dia eu acharia do mesmo jeito, muito tempo que eu não escuto, sacou? Mas, pô, ela que tinha que ter vergonha de ter o Guilty Pleasure de ser casada com o menino do Superchair. Nossa, isso. Ah, acho que ela é difícil. O Léo gosta dessa banda. Olha o Steve Nossa, cara, quando esse cara começou a pagar, quando esse cara começou a pagar de doente, cara, meu Deus. Começou a emagrecer. O doente ele sempre foi. Pode falar doente. Pode falar doente. Que isso, que absurdo. Conceito aí, ó. Quando o cara é, entre aspas, saudável e faz isso pra aparecer, cara, esse é o doente de verdade. Cara, o Kurt Wannabe, eu gosto, cara. Meu guilty pleasure é o Kurt Wannabe. Ah. Cara, é muito engraçado ver esses caras que passam de transtorno. O cara devia usar tá maquiagem pra deixar o rosto que era fundo, né, exatamente. Eu gosto do Silverchair, dos três primeiros CDs, mas vou citar uma banda que é muito pior, que eu gosto pra caralho, que já foi comentado aqui. Bush! No Mimimi Cash, que é o Creed, cara. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet is so far down. Caralho, eu já falo, já defendi já, cara. Próximo, próximo. Você todas, você canta todas. Mas você que faz. Só dá uma palhinha. Só dá uma palhinha. Dá uma palhinha, vai lá. E detalhe, quando o Creed veio no Brasil recentemente, eu tava combinando com o Salimena de ir no show dos caras. Já teve? Já, ué. Boa. Cara, eles estão tão velhos. Arms Wide Open. Detalhe, eu e Salimena, quando tínhamos banda, a gente já tocou Arms Wide Open ao vivo, cara. E eu acústico. Eu vou falar aqui, porque o Léo... O Léo é o Scott Stepp wannabe até hoje. Isso que eu ia falar, cara. Pô, eu tô lembrando do constrangimento, mas eu lembrei. Não fiquei muito constrangido, cara. Eu tava com a cabeça baixa, segurando um baixo com um instrumento que ninguém via, num cantinho. Cara, o Léo cantou o Creed, cara. Provavelmente. Qual que foi a música? Cara, provavelmente ele abriu os braços. Olhou pro infinito. Caralho, cara. Então vai, não. Capela, só. Abaixa o BG. A capela. Vai, Léo. When I just heard news today, sing my life. It's gonna change. Sai da marca, meu Deus! Say goodbye. Take by my side. We're creating a lake. We are wide open. Sunrise. Welcome to this place. I show you everything. We are wide open. Eu vou pedir demissão. O Saldanha, eu vou falar aqui, ó. O ouvinte falou, cara, então a gente chegou. Saldanha chorou, escorreu uma lágrima. A gente chegou à conclusão que crise do caralho. É, parece que não é Guilty Pleasure. Bom, eu sei que eu vou ser criticado, porque o que eu vou programa falar de Guilty Pleasure já foi criticado, mas eu gosto de The Big Bang Theory. Ah, vai tomar no cu! Cara, sai! O Léo assiste toda semana. Eu com a cabecinha baixa, ele pega. Eu assisto, mas eu não. Eu não baixo, mas eu gosto. Cara, então tá perdoado. Tem que entender a cabeça do Léo. Ele não assiste Curb Enthusiasm, não assiste Seinfeld. Breaking Bad. Não assiste Breaking Bad, mas ele assiste Big Bang e não gosta. Mas a culpa é do cabeça, ele joga o meu pendrive quando eu vejo. Ai, você é obrigado! Você é obrigado. Você, cabecinha, joga o negócio pra trás assim. Então é. Aí sei lá, a cabecinha tá aí já, eu vou ajuda a entender. Sério, Big Bang, já falou, Big Bang Theory é a pior coisa. Eu acho que não precisa comentar isso. Vamos resumir, eu falo pra todo mundo aqui que tem um sério. É a pior coisa do mundo. Vai aberto. Eu acho que é. Vai aberto. Bom, é o meu Guilty Pleasure. É o Informash, eu já falei. Ah, foi o seu que você falou? Não, meu amigo, eu gosto de The Big Film. Posso tomar seu cu? Posso ir pro meu? Vai, fala. Vai, vira e mexe quando eu tô no X-Videos, cara. Opa! Caralho! Quando um amigo meu... Guilty Pleasure no X-Videos, não vai ser bom. Vai, Salimiano. Eu sempre clico naqueles vídeos vintage dos anos 50, 60. Ah, não. Vai bater punheta pra nego morto. É isso aí, cara. Caralho, isso me lembra tirinha... Genial pro Ricardinho mandou essa semana. Muito bom, cara. Muito bom. Ricardo, vocês nunca entraram naqueles vídeos em vinta, gente? Nunca. Ah, eu já entrei, mas... O meu Guilty Pleasure do X-Videos é feito com o cara, que porra. Vamos combinar, cara. O Gordo Milho? Oi? O Gordo Milho? Você lembra desse Gordo Milho? Lembro. Era um cara que comia as mulheres e jogava milho. Lata de milho conserva. Ele jogava milho. Eu quero tentar pro fato aí. Ai, que bizarro. O Humberto não tem tesão em vinte gorda. Ele tem tesão em vinte gordo. Não, o gordo é... Ou tem um gordo comendo uma mulher magra, ou tem um magro comendo uma mulher gorda. Quem nunca, né, cara? Quem nunca? Eu nunca. Mas olha só, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente já falou isso no outro programa, não sei se foi claro ou não, mas a pornografia tá ficando chata, sabe? Tipo, caiu um mesmice. Famoso, olha pro piru e fala assim, tá na mesma, tamo numa rotina, né? Vamos inventar aí, vamos passar um batom na batom, passar um batom na mão. Mas, cara, os vídeos, a gente... É que quando eu falei isso... Não, mas eu concordo muito com o Salimiá. Eu concordo. Quando eu falei isso na parte do programa de pornografia que não foi a hora de ter preguiça de editar, os dois concordaram. Sabe? Não, mas eu concordo. Os vídeos são todos muito iguais, só as mulheres na mesma. Mas são peraí, pô. Só antes de você mudar de assunto, vou falar aí pra você que tá ouvindo isso aí no caso aí, na divisão de homicídios ou então de suicídio. Você pegou essa Salimena morrendo asfixiado porque ele se masturbou, né, fez a masturbação asfixiada. Começou aqui. Ele tá caiu no tédio. Ah, o próximo passo é se asfixiar e bater fogueira. Que aliás, ele já fez isso, cara, porque disse que é bom pra caralho. É isso que eu tô falando, cara. Não lembrando, óbvio. Ele corre risco de vida, pô. Tem assistência. É, tem isso também. Tem isso mesmo. Então, é um ou outro. Agora, no California Cation tem, né, que o produtor ele se mata lá com o e o Hank fala: isso aqui é morte. Então, aquele careca? Não, que eu vi vídeo. Isso que é morte. Que vídeo do caralho. E tendo um orgasmo máximo. É uma morte bem-vinda aí, talvez. É assim, se o cara arrisca a vida por um punheta, cara, deve ser a punheta. Não, eu ainda não fiz isso, não. O Six Feet Under fala que tem que botar um limão na boca pra quando você estiver meio que desacordando, você morde. Aí tem um que o cara morde que o limão cai. Caramba. Eu tô com a mão vai asfixiar com o limão. É mesmo, ouvinte, se você já bateu punheta asfixiada, mande pra nós e diga se. Não, manda, peraí. Manda pro Diogo. Manda seu relato. Porque a gente quer saber. O cara vai mandar o resultado, vai mandar o vídeo. O cara vai filmar e vai mandar o link do YouTube. Esse negócio de pegar o vídeo já tá na rotina. Então, por que não usar o vídeo, sabe? Ouvinte, mulher, não quero mais você, agora eu quero um homem. Um abraço, Gustavo Schmidt. Nossa, cara, tá moradinho. Eu achei incisivo, hein, cara. vocês estão entrando no vídeo. Oba, vídeo. Mas o Diogo falou disso. Falou, caralho, tá difícil. Tá vendo como é que é? Tipo, fazer suspense. É verdade, valeu, valeu. O Diogo falou disso no programa sobre pornografia. Eu não sei se foi pro ar ou não. Pessoal. Você fala que você pode ficar pro traveco? Não, não. Não, caralho, quero que gire. Não, não. Pode acontecer. News Bukkake. Bom pra caralho! Bom pra caralho! Eu achei valendo pra caralho! Não, não, não, não. É tipo um telejornal. É tipo um telejornal que uma mulher tá falando. A mulher tá lendo a notícia e parece um pinto. Cara, é muito engraçado. Não, explica. Não, calma, é que a gente vai desenho um pinto? Não, explica o meu vídeo. É, alguém vai bater punheta pra mulher desenhando um pinto na tela. Vou falar o que é o News Bukkake. A mulher tá lendo notícia. Normalmente. Em japonês. Obviamente vai ser asiático. E ela tá com um inglês normal. Chega, cara, do nada, entra um pinto quadriculado, né? Porque ela tem a lei que o pinto não pode aparecer, né? Então tem aquele, sim, aquele negócio. Como ela tem uma punheta, goza na cara dela enquanto tá lendo notícia. O cara. Sua mãe passando. O cara. Aí eu pago, velho. Faltei. Aí o cara goza na cara, sai, a mulher continua lendo notícia. Um outro peru entra, e isso, bucar quer dizer várias gozadas. São 10, 15, 30 caras. Cara, no final, a mulher tá zoada, cara. De porra, parece mulher tá de cera. E amanhã, o tempo vai ficar nublado, e ela não para de ler, ela não tem falando, prazer algum, nunca. O japonês mais legal é porque é japonês, então é... É. Aí esse cara segura a cabeça e a mulher fica puxando. Uma dúvida que eu tenho sobre a pornografia japonesa, cara. Toda japonesa gêmea daquele jeito, ou é tipo um... Tipo assim, foi cultural isso da mulher... Você que já comeu japonesa, mande o relato. Falando nessas perversões japonesas, hentai, alguém aqui já? Tentei muito gostar, cara. Não, eu já tentei, mas não queria gostar, cara. Assim, cara. Amigo. Não é guilty pleasure, porque não chegou a ser um pleasure. Sabe qual é o problema do hentai, cara? Todo hentai tem duas mulheres e de repente a mulher fica um peru com a outra. Isso é muito esquisito, cara. Não é que... Pô, parece um tentáculo, já vou tentar contando na buceta da mulher. Não, já vi não, tu vai. É só isso, cara. Olha só. Você já viu um desenho animado ou leu uma história em quadrinhos que deu medo? Já. Você já leu uma história em quadrinho ou um desenho animado que te deixou triste? Já me expliquei isso, viu? Só digo o seguinte, catecismo, eu gosto pra caralho. Caralho! Carlos Zéfiro! Carlos Zéfiro! Você já bateu punheta pra isso? Isso é muita coisa. Eu também já. Eu não, porque eu nunca estive em casa. A gente chega de tarde. Cara, quantos anos vocês têm, cara? Meu pai tinha um livro, cara. Ah, sacana de Carlos Zé. É os alunos sacanas. Cara, de Carlos eu tenho certeza que nenhum ouvinte sabe que é isso. Com certeza. Não, mas o catecismo do Carlos Zéfiro mesmo eu não peguei. Mas digo, revista em quadrinho tosca de putaria. Gente, eu vou explicar. É o autor nacional da década de 50. 50, 60. Acho que é de 40. Valeu durante 30 anos. Então. Tem uma capa do CD da Marisa Monte que é um desenho barulho bom, dele, né? Barulho bom. Ele é um Nelson Gonçalves sem a literatura. Oi, oh, que me deixa, regresso. Entendeu de quando o Nelson Gonçalves... Esse eu não vou colocar, não é Guilty Pleasure, eu assumo e gosto pra caralho. Vocês lembram quando o Nelson Gonçalves regravou clássicos da música pop? Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Caralho, velho. Isso é muito bom. Cash, assim, fez com aquela... Ele tem tipo 10 anos antes do jogo. Ele cantando Kid de Abelha, Legião Urbana, é muito engraçado, cara. Não posso fazer nada. E ele era tipo maldito, assim, né? Ele dava entrevista. Ele era cafetão na Lapa. Ele era gago. O cara erra um sobrenome e isso vira um assunto que dura 5 minutos. Cara, é porque todo. Eu já comecei a confundir, cara. Os dois são contemporâneos, né? Não vá pensando que eu sou seu. Pois é, vou voltar a um assunto que eu tinha que ter falado. Cara, gostado. É aquele mesmo negócio, você vai falar da Globo de novo? É, que eu gosto de novela das oito. Eu gosto de novela das oito. E acompanho, eu vejo falar as notícias não antes. Não pode falar, porque Saldanha, vamos gravar no programa. A gente vai ter um programa só sobre novela, mas eu compartilho com o Humberto. gosto pra caralho de todas as novelas. Não só da Luísa. Você vê que é Malhação, você assiste? São Malhação que eu mais assisto. Ah, não. Cara, eu comecei a assistir Malhação em 96, vou parar agora, por quê? É um Days of Our Lives, cara. Perdeu a razão, cara. Mas isso que o Saldanha falou foi a mesma coisa que eu senti em relação ao Crepúsculo, cara. Assisti o primeiro filme, achei obviamente uma bosta. Falei, agora que eu já assisti o primeiro, eu lembro pra assistir essa porra toda. Cara, isso é muito errado. Eu sei. Dei o cu ontem. Beleza, já devo dar hoje de novo. Não, cara. Velho, se você deu o cu e quer dar hoje de novo, na verdade, você gostou. É, tá. Ah, mas eu curto Malhação, cara, eu curto a cu. Você vê que o negócio é pra retardado, o cara fala que gosta de todas. Sacou? Então, tipo assim, não tem crítica. Eu gosto da novela das oito. Eu tô falando, eu não gosto de todas as novelas que passaram. Eu gosto, não tem uma coisa, uma restrição de a novela das seis é ruim, coisa. Porra. A que tá reprisando, não vale a pena ver de novo do caralho. Seis é foda. Crave a Rosa do caralho. É, eu gosto de novela, gosto de novela de época, gosto de novela. Manuel Carlos, você gosta também? Manuel Carlos é meu entrave. Manuel Carlos, que não desce. Tem alguma coisa em alguma coisa. Tem uma família, um padrão de sanidade ali, cara. Manuel Carlos, Manuel Carlos não dá, não, cara. Mas eu gosto das do Jorge Fernando. As novelas de comédia da 7. Ah, não, cara. Não, novela. O Marcos Pasquim, o Marcos Pasquim, o Bernardinho de camisa. Tem outro cara que sempre tem o Marcos Pasquim, sempre tem um monte de gente. Eu gosto de Carrasco, tá escrevendo uma cena das oito agora. Ah, pularam minha vez, vou falar então, meu prazer, pôs aqui. É Humberto Martins. Nova Esquina. Tô brincando, cara. Pra ver se não tem a reação. Valeu a pena, cara. Nem piada pode, né? Não. Nova Esquina, guardamos o patrocínio. Conversa com o Juri. É mesmo, né, cara? Imagina. Ah, lembrei de um. Caralho, lembrei de um. Galera, eu peço inclusive pra, pro pessoal cantar comigo. Eu lembro que eu ligava no Domingo Legal, eu tinha 11 anos de idade. Nossa, olha, eu via. Salimena, compactua. Eu via aquele garoto de 8 anos de idade. Jordi! É coisa que só o Brasil conta, né, cara? O Jordi foi sucesso na França, cara. É um francesinho na vanguarda. Ah, eu lembro que o Renan já conversou comigo sobre o Jordi. Ó. Mas, cara, essa criança de 8 anos de idade, dançando, e quem sabe canta. Foi o Eric Carmelecar! Que não pode ver uma criança. Porque sempre tinha uma criança que era o filho do cara. Dançando muito serelepe a música do Pimpolho no Gugu. Alguém vai falar que tinha um curso de Mini-chan do Raul Gil. Que isso? Ah, não, isso é crime. Não, isso é ilegal. O Pimpolho era uma criança cantando uma música que o Pimpolho tá de olho. E a criança sabia que ela era, na verdade, um símbolo fálico dançando. Ela era um peru dançante. Era um pinto dançante. E ela não sabia, cara. Cara, essa música é uma composição do Leandro Learte, né? Olha, vai, explica então. Gosto do Leandro Learte. A semiótica do Pimpolho. Não, eu ia falar da semiótica do Leandro Learte. Por que que ele é magro e a cara dele é gorda, cara? É que ele é um serão, cara. É bonito, velho. A semiótica, né? É por que ele é magro e a cara é gorda. É eu nunca entendi aquele cara que parece que ele é muito gordo porque a cara dele é de alguém que pesa 200 quilos. Só o cara é magro, sacou? É o famoso cabecinha mesmo. Não, mas ele é... Não, cabecinha todo... parece aquelas máscaras... Para tudo! Gente, tô... Minha marrota é que eu tô passado, cara. O Léo... fez um desafio e hoje, ao vivo aqui em casa, o Cabecinha está chegando. Iremos medir a cabeça do Cabecinha. Opa! E comparar com a do Léo, porque o Cabecinha jura que a do Léo é maior do que a dele. Vai ser o diâmetro da testa, né? Tudo. Não, olha só, a circunferência, eu acho que o do Léo é maior. Porque já teve mas a altura, já teve boné que entrou na cabeça do Cabecinha, não entrou no Léo. Uma... Agora, o Cabecinha, cara, o que o Léo ganha, como de mil portas fundo da bitola ali, né? Vai mesmo. Mas o Cabecinha, cara, ele ganha o comprimento. Cara, expansão. Sabe aquelas máscaras havaianas que bota de. Ou boneco de Olinda! Ou um boneco de Olinda, Cabecinha nesse esquema. sou uma pessoa muito esclarecida, tá? Não tenho religião, sou um cara que gosta da ciência. Cara, mas eu adoro astrologia e horóscopo, cara. Isso já foi dito no programa. Isso tem que ter um tamo junto. Inteiro pra gente discutir essa parada. Sério, porque... Não gosto pra caralho. Não é possível que um homem... Eu sabia que ele ia conseguir ficar sem responder, cara. Sério, não vou falar, cara. Não, não é possível. Vou falar só um homem adulto com mais de 11 anos, ou então mulher, que acredita... Exato, em horóscopo vai tomar seu cara. Léo, eu acredito. Mas sagitariano é muito típico mesmo, cara. É uma bela piada. É típico canceriano, que queria roubar a piada dos outros. Não, típico de aquariano, gosta de tomar no cu. Nós, leoninos, é que somos. Não, que somos massa. É, o seu signo dos amigos, velho. Ai, ai, isso que eu ia falar. Assim, não, mas olha só, é óbvio. Óbvio que eu não acredito em nada daquilo. Eu não acredito, cara. Mas, tipo assim. Não. Mas, cara, eu acho legal de ler essa coisa. Tipo, é um famoso guilty pleasure, mas eu sei que não faz sentido nenhum. É óbvio. Sempre que você abre o jornalzinho, você vai lá. Nem isso, não, cara. Tipo assim, não, o horóscopo. Eu horóscopo antigo da azar. O horóscopo em si. Caraca. Caralho. Sublimou, Salimena, agora tá. Cara, a minha namorada, ela assina um horóscopo de uma mulher famosa. Não, de Obidu, não. Na internet. Não, tipo, a astróloga mais famosa do mundo e tal. E aí, cara, ela recebe, tipo assim, semanalmente, acho que até mais frequência, um negócio tão completo, cara, que, tipo assim, falando tudo que ela tem que fazer, óbvio que ela não segue a parada, assim, né? É um spam que chega, assim. Mas, cara, a parada é num nível de detalhe absurdo, e é tudo personalizado. E você gosta disso, você acha isso interessante? Eu acho, cara. Por isso é um guilty pleasure. É, esse guilty pleasure. Agora bem, eu mandou vou falar uma coisa pro ouvinte aí que quer não ser tão burro. Lembre-se, eu pesquise sobre uma coisa chamada leitura fria. Isso vai querer ficar horroroso pra uma coisa imbecil. Vamos ficar. O que fala isso? Eu fiz aqui uma coisa errada que eu olhei a lista de Salimena rapidamente. Tem umas coisas ali da mesa. Pode falar essa que você plantou. Cara, Salimena tem na lista ali que ele gosta de. Alto, filho! Alto! Salimena gosta de Leandro Leonardo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tem sim. Cara, sério, Leandro Leonardo é um negócio sempre formado no computador. Uma das primeiras coisas que eu noto que tá faltando é isso. Mas, sério, você vai tá forçando agora, né? Ele tá querendo ser engraçadinho. Velho, não, gente, cara, não, assim, tô falando sério. É tipo assim, é uma coletânea, então não tem um álbum. Mas, tipo, tem músicas que eu não fico sem, cara. As clássicas, os Pensei em Mim, Horizonte Azul. É muito tá maneiro, cara. De música, cara, eu nunca gostei de Leandro Leonardo, não. Mas... Eu lembro que uma época eu tava fazendo aula de música e eu já levei CD do Zezé de Camargo e Luciano pra tirar a música. É o Diogo que tirava as guitarras do Zezé de Camargo. Aula de música, eu era professor, então. Você não lembra disso, não? Ainda bem, minha memória não pagou, minha puta merda. Eu devia ter chegado em casa, cara, porque, pô, tem um cara imbecil lá te pedindo pra tirar a música sertaneja, cara. Você tá nojo no caso, né? Pô, mas, cara, essas duplas sertanejas clássicas, assim, meu, um negócio que não tem como. As mais antigas eu gosto. As mais antigas eu gosto. Quem que consegue ouvir I Swear e não pensa, eu juro, por mim mesmo, por Deus, por Deus, pois vou te amar, eu juro, que I Swear é tanto, o estaria de hoje é pai. Mas o Raiz, oh, é carneiro, velho. Ele é um purista do sertanejo. Parece sertanejo aqui, daqui a 10 anos. Acordava domingo, 7 horas, pra Estação Brasil, do Nix de novo. Primeiro você viu o Mineiro marciano, viu o Pés do As Marcianas. Aí depois viu. Tá virando e as Marcianas. Que o que o Pledge da infância, né, cara? O Pés com companhia, cara. Tipo, curtia pra caralho. Esse é brigador. Esse é brigador. Quem nunca viu aquele cara de boné ficar uma hora pescando um peixe em tempo real? Cara, domingo às 6 da manhã, velho. Cara, que prazer é esse, o cara? O meu beauty pleasure do domingo da manhã é o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ah, sim. Passava a ter sequência. Não, Globo Ecologia, Globo Rural. Ou pra mim era o Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Até hoje eu lembro do jingle do óleo lá. Imola é da Shell, da Shell a gente confia. Não é bem que o de pleasure, porque eu via essas coisas esperando a corrida da Fórmula 1. Isso é o mesmo motivo que leva a pessoa a ver TV aberta. Teoricamente, era outra opção, cara. Você tava acordado, o que você ia fazer? Você não, eu queria, não, eu tava esperando a corrida da Fórmula 1. Eu assisti um cara sozinho, uma hora em tempo real, cara. Mas tá sozinho que tinha o câmera meio no barco com ele. A Fórmula 1 começava, eu desligava a TV. É que o cara não tava só, não. A câmera devia ficar no barquinho. Ele tava sozinho, cara. A gente quer fazer. Ele devia Shyamalan o programa, cara. Cara, e era assim, um lance meio YouTube, né? Assim, o cara faz o negócio dele, a cabeça tudo dele. Mas... ele tava à frente do seu tempo, um homem da. Esse aqui não tinha onde postar. Não tinha internet. Tá vindo. Não existia internet. Esse jogo falou uma coisa aqui, e eu acho que a gente pode fazer. Acho que a gente já fez uma menção disso no programa de esportes, mas eu tenho um guilty pleasure que é eu detesto Fórmula 1. Porra, é muito ruim, cara. Mas Fórmula 1 não é esporte. Agora só eu que gosto de Fórmula 1 aqui. Você acha que é um guilty, você acha que é pai, que você gosta sem motivo, você tem motivo? Eu tenho um motivo, cara. Eu gosto muito de carro. É aquele estado da arte do automobilismo. Cara, por quê? Estado da arte. Você vê um carro, o que você sente, velho? Cara, não sei. Eu gosto. Por quê, velho? Não sei. Qual que é a graça do carro, velho? Me ajuda a entender, cara. Uma boa pergunta. Carro é um negócio que é pra te levar do ponto A ao ponto B. Concordo, qualquer milhão coisa a mais. Um milhão mais que isso é viadagem. Meu Deus, cara. Eu gosto de carro, gosto de Fórmula 1, gosto de NASCAR, gosto de qualquer corrida automobilista. Só não gosto da Fórmula Truck. Ah, não é, realmente. É, não, essa é diferente. É, é diferente. Porque não é carro, é caminhão. Tem jogo de Xbox de. Imagina. É, uma coisa que carro é bom é para os jogos de carro, que são de corrida, que nem o Twisted Metal, né, que são jogos maneiros. Isso era maneiraço. Neto é vida. Ok, eu isso. Eu juro. Posso entrar um outro tema, numa outra não, área do... Não pode, você é convidado aqui. É, a questão da moda. Eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Até comentei por alto com o Salimena e tal. O verão tá voltando aí. Nossa! Ô, gente, para tudo. O verão tá voltando. Roda que eu tô passado. Quais são as tendências, né? E vai voltar uma tendência aí que eu vou arrasar. É a palmilha. Que ainda mais agora que eu tô mais gordo, que vai parecer que eu tô mais forte. Que é a gola em vivo. Vai bombar esse bola V, tipo, Fuique? Fuique! Parecendo até uma vila. Ele é grande pro. O cara é ridículo. Aparecendo uma vila? Cara, o Léo já usou umas bolas V que flertavam com o Fiuk, cara. Vai bombar, cara. Cara, não, isso a gente já falou. Espero já. Espero virar voltar aí, que vocês vão ver muito bola V. Eu reitero, cara, é bola V, eu sou de boa, assim, a bola V humana. É. A bola V, né? Que é a gola V de gola V masculina, que não é decote. Sim, é do mesmo tamanho da gola redonda, só que ela é em V. É um uniforme. Sim. Que nem você tem um uniforme de jogo de futebol, né? De jogo cara, que faz gente que não acompanha esporte. Uniforme de jogo de futebol. Você tem um uniforme de futebol que tem um Vzinho. Delícia de jogar futebol. É. Essas que o Léo usa, cara, não dá, cara. Ele sabe de nada. Cara, parece até um umbigo do negócio. Cara. Isso é decote. É uma seta pro seu umbigo. É, a gola da se dola se tivesse o meu peitoral, vocês iriam usar. Mas isso que eu ia falar, cara. Tipo, eu não sei qual que é pior. Quando o cara tá peludo ou se o cara tá depilado. Não sei qual que fica pior ali, cara. É, mesmo, cara. É complicado. E nem fica bom dos dois jeitos. Cara. É porque você não quer olhar e quando você olha, te chama. É, né? É igual o decote feminino, cara. É uma coisa que te atrai o olhar, sacou? Então, eu olho... É bem diferente. Pô, cara, mas essa parada chama o olhar, sacou? Entendi. Quando eu vejo um cara com a gola dentro, eu fico olhando pro peito do cara, velho. É que nem quando você vê uma pessoa comendo asinha de frango, tá com a cara cheia. Sabe quando você olha de asco e você faz aquela cara de nojo? Não, asinha de frango nunca me dá asco. Você não me dá vontade de comer. Cara, é o Tem né, ter opinião gorda. Que personagem, né, cara? Eu tô vendo um homem gordo comendo da nojo. Não, dá fome. Caso meta tesão, né? Que gosta de Você vê o filme, vídeo pornô de homem. De gordo comendo assim de frango. É, o cara do milho aí, ó. Agora eu espero que vocês tenham deixado alguma coisa pro final, pelo menos. Só explicar pro ouvinte também que eu não falei e não vou falar pior mesmo, assim. Porque o pior é muito ruim, né? Eu sei que todo mundo... todo mundo tem segredo. A gente desviou frejar. Todo mundo tem segredo. Então tem coisa que não vai ser dita aqui. Então, meu de player, você é fã do frejar. Fica pra sua criatividade aí. Diogo, já andou baixando os discos do frejar na época já não era mais acertado. Caralho, é puro isso. Olha... frejar é um berto. Nunca na minha vida baixei disco do frejar. Tá, mas baixou umas músicas aí. Baixei segredos que era rico. É que é o Humberto. Peraí, segredos é do caralho. A cara que o Humberto fez pra falar isso, cara? Tipo assim, é a maior verdade, cara, universal. A primeira frase da música: eu procuro um amor que não encontrei. Não, agora eu procuro amor que já encontrei já. É muito bom, cara. Aê, Frejá, um abraço. Esse é Guilty Pleasure. Beijo pro Frejá. Então, desculpa te interromper, concluí. Então vamos fazer a rodada final, né? E é isso que a gente tem que falar. Ou seja, vamos agora, ouvinte, apresentar aquela que vai ser, na nossa opinião, o nosso pior segredo, né, o nosso Guilty Pleasure, e vamos eleger aqui, entre nós cinco, qual que vai ser o pior. E eu já falo que eu ganhei, cara. Então começa você. Sarimera, eu quero olhar isso, eu quero dizer isso olhando nos seus olhos. Tá acontecendo. Obviamente, antes eu vou contar a história de 30 minutos. Porque é preciso justificar, cara. Eu tô numa fase muito difícil da minha vida, cara. Muito, muito difícil. E voltamos no início. Aquela que eu achava ser a mulher da minha vida tinha terminado comigo. Eu tava sozinho na Austrália, não tinha nada. Breaking Bad tava numa temporada ou outra. Eu não tinha nada. Um dia eu falei, cara, sabe quando você entra numa onda? Não sei se vocês já passaram por isso. Você se pune. Você faz algo porque você se sente mal. Você assiste, ou então, eu vou ouvir essa música que é uma merda, mas porque eu tô na merda que eu quero me afundar mais, cara. Não. Eu não. Baixei um episódio, mas pra baixar o episódio eu baixei a série inteira, e como tava a série inteira lá, eu assisti um dia inteiro, tomando sorvete e chorando na derrota. Salimena, hora dos meus olhos, eu assisti a primeira temporada inteira de New Girl com a Zoe de Chanel. Esse eu gosto também, pô. Ah, eu achei que você fosse falar Sex and the City, cara. Também, eu achei. Nossa, cara, não, você preparou demais, cara. Que isso, não. Igual é legal, pô. Posso fazer o meu então, já que a gente tá na. Aí, velho, se eu der, você não vai com a vida, cara. E eu também. Sim, mas. Cara, tá junto nessa, então. Ela não é o. O Tchan da série são os caras são bons. É um realmente chamado genético, né? Ela genético. Genético. Ela parece ser fogo, cara. Sei lá. Ah, cara, eu acho que, tipo assim, porque, como sempre acontece, minha mulher vê essas coisas, eu acabo sentando com ela e eu sou interessei e continuei vendo. Sim, você viu com a sua mulher, eu vi sozinho, cara, foi opção minha. E você ter baixado é o mais bizarro. Mas a cena, eu acho, tipo assim, falei, cara, é um negócio com a Zoe de Chanel, sabe? Deve ser a pior coisa do universo, e não é essa. Cara. Não é um negócio com a Zoe de Chanel. É um negócio com a Zoe de Chanel que, no meio dos episódios, ela começa a cantar sobre ela mesma. A piada não, é não, a não, piada não, é recorrente. Eu nunca vi ela cantar, cara. Ela canta tipo assim, é uma piada recorrente. O personagem dela, ele gosta de passar por alguma coisa e cantar a situação. Por exemplo, agora ela tá assim: eu estou gravando um podcast. Essa é a não, piada. Mas eu acho que isso acabou, cara. Porque eu acho que assistiu a temporada mais pra frente, que eu vi vários episódios, não tem mais isso, não. Sabe? Cara, você viu mais do que a primeira temporada, então? Não, não, eu não vi a primeira temporada. Eu comecei a ver, ela já tava mais na frente. Ah, então você perdeu então uns votos na primeira temporada. Isso é interessante. Eu vi, tu trocou o negro, né? Então, cara, isso é muito bom, cara. O piloto tinha um negro que era o técnico de basquete. Aí ele foi pra um outro programa que ficou muito americano, né? É a política do personagem. É, Tolkien, política, né? É a política, é a Walking Dead. Aliás, se eu puder escolher, eu prefiro que a série só tenha um negro. Porque, pô, seriado de família negra é uma das coisas mais legais do mundo. Bom, eu pensei, mas isso não é Chris, né? Chris, caralho. Porra, o Chris eu acho que é o melhor. Eu gostava até de Cosby, cara. Eu assistia. Não, o Cosby, caralho! O Bill Cosby é foda, cara. Arnold. Cara, esse meio anão, não. Anão e meio. Esse cara é o anão mais imortal da história. Ele morreu com 20 anos. Não! Foi meio punk a parada, cara. Cocaína, né? Depressão. Ele morreu novo, ele morreu jovem. Eu cara, disse, ele morreu porque ele queria pegar um jarro de biscoito que ele não alcançava. Cara, e saiu da cabeça dele. Isso é muito engraçado, o cara pequenininho, o cara que não cresce, se rasga de cor, sacou? Imagina aquele cara cheirando cocaína. Aliás, um outro guilty pleasure meu, cara. É, o pequenino, cara. Que filme genial, não, mas esse guilty pleasure vai ser lindo. Oh, é que... Esse eu não vi. Só não fala posso... o nome do ator. É o Wyans. O Marlon Wyans. O Marlon é o que é o pai. Não, foda-se. Não é o Marlon. São os Wyans. The Wyan Brothers. Cara, é muito bom ter uma cena que depois que ele faz o roubo, né? Quem não sabe, cara, o pessoal gravou o filme todo com um anão e colaram a cara do ator em cima. Isso é genial, cara. E ele, cara, é tipo um gênio do crime que se passa por um bebê. Então tem todas aquelas piadas de amamentação. E tem uma hora que depois que ele faz o roubo, cara, ele termina o roubo de chapéu de gangster e tal. Aí ele corre pros compassos dele e dá um bracinho pro cara pegar ele no colo. É tipo aquele cara do. Eu vi essa cena! Qual? É personagem do Baby Herman, né? É do Roger Rabbit. Não ouse comparar Roger Rabbit com. Como é que chama em português? Pequenino. Pequenino é muito melhor que o Roger Rabbit. Isso deve ser a coisa mais clássica do mundo, mas eu não sei. O Roger Rabbit tem esse nome por causa do Roger Ebert. Quem é Roger? O crítico de cinema que morreu recentemente, o crítico de cinema mais famoso do mundo. Ah, tô com certeza. Caralho, que loucura, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Que loucura. Que loucura, cara! Não tinha pensado, já estou arrependido disso. Não, acho que é o Roger Ebert que fala o nome. Ah, não tem nada a ver, desculpa. Então, eu tenho dois aqui que eu posso falar. Lembrou? Aí eu falo os dois e vocês escolhem qual que vocês querem descolachar mais. Um é que eu adoro programa de pegadinha. Olha lá, vai lá. E vai lá. Isso não é que eu espero, não, sério. Então, o do Ashton Kutcher, Funk que gostava. Esse é Guilty Pleasure. Não, esse é maneiro. Esse é Guilty Pleasure. Mas é maneiro, é Guilty Pleasure. Uma pergunta então. Você curte pegadinha dessas? Essa eu vou te zoar. Você curte essas que os adolescentes brasileiros fazem e botam no YouTube? Trolando a namorada. Não, eu gosto. Uma coisa que eu não perdi. Tem um vídeo. Quem de câmera? Amadorismo, eu só gosto de pornô. Sim. O resto não, tem que ter profissionalismo. Dois vídeos muito foda. Um é que a mulher acorda no morado gritando que é um gordo que cai da cama. Que ele bate no coelho e levanta o porta e fala: "Você tá loucona? Você tá loucona?" Isso é foda. E o outro é brasileiro? É, brasileiro. E o outro é acordando o John Lennon. Que tem um gordinho que chama John Lennon do meu, cara. Gordo é muito engraçado, né? Cara, não tem jeito. Eu vou botar o link pros dois, cara. Então, já que esse foi fraco, o outro é que eu não só vi os filmes, o Léo, como. Li os dois livros e gostei de Arte Bridget Jones. Ah, não. Já li também e gostei também. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Comendo sorvete. Ganhou a saudade. Mas olha só. Inclusive, vou mandar um beijo pra amiga. Vou mandar um beijo pra amiga nossa, pra Cecília, que a gente fez um pacto na época e eu e o Saldanha gostava muito de ler o Nick Hornby na faculdade. E a gente defendia que aquilo era sensacional, que não era literatura de gêneros. Hoje em dia, a caneta do Nick Hornby, acho que bem mais ou menos. Mas é uma piscina, cara. Puta merda. Não, os livros são legais. Ele é autoajuda, cara. Não, é os caralho, mais recentes. Pra caralho. Autoajuda mesmo, assim, sabe? Você pode, você quer, você consegue. Aí ela falou o seguinte, ela falou, pô, mas isso é bom pra homem, pra mulher? Isso aqui tá falando, é foda, você vai gostar mesmo sendo mulher. Ela falou, pô, a Helen Field? Ah, o nome da autora, não sei. Aí ela falou, também é bom, então vamos fazer o trato. Jones, o nome dela não é de arte, Bridget Jones. Eu leio o Nick Hornby, se você lê a mulher aqui e tal. E realmente, cara, é bem legal. Assim. Não. É de pra mulher. Não tinha mulher no meio. Eu fui, peguei, comprei os livros. Aí li. Não, cara, eu ia falar, que coisa de faculdade de comunicação o cara leu um livro de mulher porque a mulher pediu. Cara, mas... Coisa de faculdade de comunicação o cara leu um livro de mulher por vontade própria. Cara, eu achei na livraria... Na época apareceu uma boa ideia. Curtiu o Pipo. Mas é maneiro? Você curtiu? Se você curtiu, foi uma boa ideia, independente de ser guilty ou não. Como diria o Pepe, eu sou um homem meio feminino. Sério, mas o Saldanha, cara, eu acho que é um cara mais feminino que eu. Eu tenho um CD lá em casa ainda, cara, que o Saldanha esqueceu lá, algum motivo de entregar pra ele, que ele chama Estranhos no Paraíso, era o nome da coletânea que ele deu. Tudo é gosto pra caralho. Tudo gosto é pra caralho. Do quadrinho também tem a coleção até hoje. Cara, ele fez uma coletânea de música triste de mulher. E deu esse nome, poetizou o sobrenome. Ele deu o nome de um quadrinho, que é Estranho para isso, e tem um subtítulo. Tudo é complicado. Olha que cabeça. Como é difícil ser mulher, cara. Como é difícil ser o Saldanha, mas cara. É o nome desse episódio. É, tudo é complicado, então. Muito Estranho do Paraíso. Eu lembro que essa coletânea começava com aquela música. Six Pass Down the Richer. Cara, tudo errado. Não, tudo complicado. Não, negócio de certo e errado não existe, cara. Existe a complicação. Aí o Júlio já cantou sobre isso. Bom, vou falar o meu pior guilty pleasure, que é na área da literatura. Quem me conhece sabe. Eu tenho toda a coleção das crônicas vampirescas da Anne Rice. Cara, gostar de vampiro não interessa, né, cara? A Anne Rice. A gente tinha falado que não ia valer o programa inteiro, mas, senhor Shen, por favor, cara. Puta que pariu, cara. Vou dar essa Shen. Gay! A coisa que eu acho mais engraçada disso é o seguinte: na época que saiu o Crepúsculo, o mundo dos nerds que gostavam de vampiro caiu. Não pode, mas isso não é vampiro, isso é viado, macho, é isso. Cara, nada é mais um vampiro à máscara, que é o RPG, nas histórias da Anne Rice, na época o nego, cara, eu achava muito engraçado, na época o nego contava o True Blood, como, não, aqui é que é vampiro. Cara, em todos os lugares, menos em Crepúsculo, o vampiro dá a bunda. O Crepúsculo é o único vampiro que não dá o rabo. E é o que o pessoal fala de viado. Não, deixa eu ver que a gente tá defendendo o Crepúsculo. Deixa claro que a gente não tá defendendo o Crepúsculo. O Crepúsculo. Eu tô defendendo até o direito a dar o rabo, mas pelo menos assumo. Eu gosto de vampiro, mas é coisa mesmo. Aí manja rola. E cara, no cerne do negócio ali tem um quê? Cara, vampiro é um cara metáfora, essa porra. É aquela coisa, o cara, depois que morde o outro, o cara tem a relação, tem um laço. O negócio é que macho mesmo é o lobisomem. Não, realmente, tem um teor, né? Digamos assim, um homem erótico fora do tal. Não tem como negar. Um filme, entrevista com vampiro. Tá só com a peneira. Mas, assim, é muito bem escrito. Tem uma pesquisa histórica muito foda, assim. São personagens... Isso aí, o Crono também tem. São personagens que tem as crônicas vampiras desde 11 livros. Caralho. E você leu todos? Claro, li todos. Claro, que bosta. Se sair um amanhã, assim, você vai ler? Bom. Lê as crônicas saxônicas, né? Aí sim, se lia também, vendo. É bom também, cara. Mas é bom também que eu posso fazer. É, não. É bom. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now. Cara, vou falar aqui, eu já falei isso em outro programa. É, o ouvinte talvez já tenha, que conheça, a gente sabe que eu era fã de Stephen King, ainda sou, né, assim, das coisas antigas. Bom, assim. Eu não tenho, isso. Curti agora, pra mim você era fã de Stephen King. Eu nunca fui cego a Stephen King, eu sempre falei que tem livros bons e livros ruins. Sempre, até na época que eu era imbecil eu já sabia disso. Mas tem uma coisa maneira do Stephen King que ele faz, cara, eu não lembro qual que é, eu acho que em português é Diário de um Vampiro, que é um título horrível, né, que parece adolescente. Caralho! É, não, não é Diário de um Vampiro, é... Os, não, caralho. Diário de um Vampiro é o Vampire Diaries. Nossa, cara. The Vampire Diaries. Vampire's Lot. Sim. Que ele trata vampiro como deve ser, cara. Ele trata vampiro como sanguessugas. Não, é um parasita. Não é uma pessoa que tem... Não que eu seja contra esse lance de ser um lord, de ter um lance meio de elite, né? Mas os vampiros são, assim, pessoas que vivem pra uma coisa. É igual sugar sanguessuga. É igual um sanguessuga. O livro é um monte de monstro, tipo zumbi, querendo sugar sangue, cara. Esse é uma roupagem maneira do vampiro. Esse é o ponto de vista do Eu Sou a Lenda, né? Que a gente tá no livro, a gente cita muito. Mas Eu Sou a Lenda tem uma comunidade. É tido como o primeiro livro de zumbi, mas eles eram chamados de vampiros e eram vistos justamente desse jeito. E o próprio filme trata eles mais como um vampiro do que como um vampiro zumbi, né? Um estilo novo. O do Smith. Não trata isso como um monte de cocô. O cara fica ouvindo reggae lá, passando mensagem de alegria. Nossa. Eu não sou contra o cara. Ouve reggae. Eu também não. Eu não sou contra o cara criar um universo de vampiro onde os vampiros pensam de uma. O problema, cara, é que já tá provado que isso, como o Sabrina falou, se você fizer, fica gay, porque tem um lance que o vampiro tem que diferenciar do lobisomem, que tem que diferenciar do zumbi. E o que sobra, cara? O lobisomem é... Pô, o zumbi é carniçal, ele tá atrás da... Ele quer matar lá. Cérebro. O lobisomem é mais aquele lance de selvagem e tal. O zumbi, o vampiro dá o cu. É. Então não tem como, cara. Assim, ele dava o cu, pira fora e tuas cu. Ficção de vampiro é dar o cu. E a cara do Léo de aceitação do negócio tá muito engraçada, cara. Ele tá tirando meleca e olhando pra frente. Tipo assim, né? Agora só uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui leram Anne Rice? Eu li o Entrevista com o Vampiro até 75%. Não, eu li menos. Eu achei 50% do Entrevista com o Vampiro. Eu não tenho interesse pelos vampiros como personagens. Eu nunca li nada de vampiro. Eu li um. Nossa, os fãs devem estar com muita raiva. Xinguei pra caralho, caguei a regra aqui. Nunca li nada dessa bosta. Eu achei ela... O jeito de escrever dela muito chato. Eu também achei burocrático. Eu achei muito Stephanie Meyer. É muito bicho porque ela passa por alguns acontecimentos que são interessantes. batido e coisas e gasta 20 páginas pra falar do homem chupando pessoas do outro. Adoro. Então, é muito homoerótico. E... Ah. Cara, é cara, o Leandro levou muito pra pessoa, tá uma cara muito puta aqui, cara. Mas peraí, por que você tá citando no Guilty Pleasure? Isso que eu tô falando. Você sabe que tá errado. Você sabe que tá errado. Você sabe que é errado. Mas é meio que uma onda de Anne Rice, é uma coisa meio igual 50 Tons de Cinza. É uma coisa, literatura pornográfica, entre aspas, pra mulheres de meia idade e pro Léo. É tipo um livro de banco, é um senhor de meia idade. Não, perdão, um senhor de meia idade. Ah, senhor de meia idade, caralho, o Léo gostava disso quando tinha 15 anos e até hoje, né, cara? Ah, 40 anos atrás, né? Quando que você começou a ler? Você tinha que, uns 12, 13? 2000, 2001. Anne Rice? Você começou Anne Rice no seu cu. Que isso? Eu te conheci. Ok, vamos pro próximo. Cara, nós vamos debater a vida do Léo, é sério, chegou a esse ponto. Cara, tipo, parasse. Chegou? Nossa, gente, tá muito abafado. Você tá avisando por quê? Oi, Aldinho. A teteia! Derruba isso aqui, Caio. Derruba esse aqui, ó. Esse aqui é legal. A teteia! A babá, a teteia! Vem. É, o Asco entrou? Ele tá. Fala pra ele vir pra cá. A teteia! Pepeia, centopeia. Pede pro Asco que tá louco aqui. Tá quente aqui, tá com teor alcoólico aqui. Opa! Ué, você quer ficar aqui enquanto a gente. Alô? O negócio que eu falo é um Guilty Pleasure. Fala, Fredinho. Beleza. Guilty Pleasure. Tô no jogo bêbado já. Duas palavras. Adam Sandler. Não, mas isso não é, né? Não, eu gosto. Ô, velho, é assim. Como se fosse a primeira vez, gosto. O garoto da água lá. Eu gosto. O Clique mais cara, o Clique eu acho que é um dos piores filmes já feitos na vida. Não, mas o Clique eu tenho um motivo. Foi o primeiro filme que eu vi com a minha patroa. Nossa, quando tá, a gente começou a namorar. Deu certo, tá junto. Sete anos, cara. Cara, então eu te falo uma coisa. Anos. Nada mais vai destruir vocês. Cara, sete anos. E você vê o meu relacionamento. O primeiro filme que eu vi com a minha senhora era o filme do Jason Statham. Bom. Tinha que estar uma falando, falando de Station, Wallace Matos, nosso convidado do programa de esportes, que aliás é um dos meus favoritos. Wallace, fala aqui, você tem algum Guilty Pleasure que você quer compartilhar? É. Também gosto da Dancena. Ah, não, errado. Eu gosto mesmo. Da série High Five Street. Aliás, da prisão, que ele joga futebol americano. Toca muito meu coração. Esse eu nunca vi, é o Jogo Duro. É, Jogo cara, Duro. O que isso tem de filme em Hollywood da prisão que o nego joga futebol americano? Muito obrigado, cara. É, ele não é tem... Aquele do... Ah, aquele é Jogo Bruto, né? Aquele é Jogo Bruto. Pô, esse é bom pra caralho. Pra caralho. A primeira vez que eu vi Stallone apanhando. É verdade, do jogo. Do jogo, né? Cara, Adam Sandler, cara. Cara, não, cara. Eu não tenho o que fazer. Eu gosto pra caralho. Tipo mais Little Nick. Little Nick é um filmaço. Ele é do caralho. Apesar do Adam Sandler, Little Nick é um filmaço. Não, mas a atuação dele é muito boa, que ele fica fazendo cara de quem tá cheirando peito. Peraí. A atuação dele, o Adam Sandler já atuou uma vez na vida. No Little Nick, sim. Vou falar o seguinte. Ó, o paizão. O paizão é um filme maneiro, cara. Esse é o filme mais lindo da história da humanidade, cara. Do Mr. Deeds. Do esse caralho. Mais um aí. Ele tem um pé preto que não sente as coisas. Mas aí o Mordomo salva o John Turturro. É, o John Turturro. O John Turturro é fã demais. O John Turturro é foda pra caralho. Mas eu gosto dele. Eu gosto do kick dele, que é o Rob Schneider. Exato, eu gosto dele também. Nossa, o Rob Schneider ganhou. Ganhou. O Saldanha ganhou. Alguém que gosta do Rob Schneider, cara. Gigolô pro acidente é bom. O animal, eu dei boas risadas vendo animal. Que ele anda com as mulheres, que ele tem que... Não, esse é o... Menina Veneno. Menina Veneno. Caralho, garota Veneno. Isso é muito engraçado. Garota Veneno. Eu já falei desse canal aqui, é o Screen Junkies no YouTube. Eles fazem o trailer como ele deveria ser, o trailer honesto. Aí quando eles fazem um que não tem o Adam Sandler, mas aí mostra o Rob Schneider, aí eles sempre falam, em vez de falar o nome do ator, eles falam uma outra coisa. Na hora do Rob Schneider eles falam: ator, se não fosse o Adam Sandler, teria feito um filme, cara. É o Rob Schneider, cara. Ele só tá de bico porque não, ele é amigo do Adam Sandler. Ele não tem talento nenhum, cara. Detalhe, saiu agora a continuação desse filme que o Adam Sandler junto com os amigos dele pra reviver. Gente grande. Grown Ups. Gente grande é do cara. Não quis voltar por causa de cachê, cara. Bruce Willis. Bruce Willis. Cara, é que nem eu queria escolher mulher, cara. Fica aí, você tem que estar feliz. Não, qualquer um. Quando você queria escolher mulher. Será que o cachê do Rob Schneider, cara? O Adam Sandler deve virar o quê? Sério, já tô te botando aqui, cara. Vai te dar uma visibilidade já boa. Sei, já sei que eu achei o Rob Schneider. Respondo com a frase do Bill. É, menos do que ele queria, mais do que ele merece. Não, cara. O cachê fala assim, cara, eu vou cobrar a única coisa que eu preciso que eu nunca tive na vida, velho. Alguém me dá uma risada, por favor. Quem culpa é de mal, eu dei boas risadas, cara. Ah, não, cara. Não. Acabou. Ele interpretando o bicho, cara. Interpretando, né? Não, o melhor é o garoto Pelé, cara. Não, cara. Ele fazendo. É o melhor. É o melhor de. Eu acho que. Se esse é o melhor, amigo. Não, eu vi semana passada de novo Laranja Mecânico, mas acho que o Garoto Veneno é melhor. Cara, você vê que a gente levou o programa a sério mesmo, né, cara? Discutimos isso de Rob Schneider, cara. É um prazer. Não é um prazer, não. É só culposto. Não, e eu vou, posso deixar aqui, cara. Acho que o Diogo vai. O Diogo vai parir uma criança aqui agora. Então olha meus olhos e fala, então, vai. Vou falar, cara. Galera, eu percebi ao longo da minha vida, eu tinha um flerte com aquilo, com um estilo, e hoje em dia eu saquei, cara. Eu vou explicar depois e tal, mas eu gosto de autoajuda, cara. Ah, é, também de propósito, não é, Faquinho, cara, é Faquinho, cara. Vamos você explicar aqui. Isso é um personagem, não é possível. É o irmão Rino. É o irmão Rino do Sérgio. Ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Ah. Mas peraí, ter uma frase maneira não faz autoajuda. Não, cara, não faz ser autoajuda. Rock é uma série de autoajuda. Não, cara. Foi claro que a diferença. Essa leitura que você faz, ela não é feita pra ser autoajuda. Cara, a música, o tema do rock é ouvido por caras antes, não é motivacional. Você vai voar agora. Não é porque. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que existe uma autoajuda. Será que tem alguém morrendo? Eu acho que existe uma autoajuda do bem, é isso que eu tô querendo dizer. Não. Tem coisas que a gente. A autoajuda que é boa, que é disfarçada, a gente não trata como autoajuda, mas é autoajuda. Só não que, é, que é um negócio que te motiva. Concordo com o seu alimento. É uma coisa seguinte: o negócio é feito todo. Esse tipo de obra é feito pra inspirar. Inspiração não é autoajuda. Se inspira, se inspira e é bom, não é autoajuda. Se inspira e é uma merda, é autoajuda. Não, mas eu acho que é a mesma coisa. Nem toda inspiração é autoajuda, mas toda autoajuda é inspiração. Esse é que é o problema. Você faz autoajuda pra poder guiar uma pessoa. O rock você faz por causa de uma história e de tabela você pega o que você quiser. Que nesse caso ele te inspira a treinar melhor, a ser uma pessoa melhor, a não desistir, a vencer os obstáculos. Eu tô percebendo que o João gosta de autoajuda também. O João deve assistir Rock 4 e sair pra correr com esse tal. Cara, gravou um vídeo. Tem só um vídeo na internet sobre isso. Você coloca. 16 mil visualizações no YouTube, nossa, é o mais que eu não supla. O jogo não bota, assiste. Eu bota no link aí. Bota o link aí. Bota o link. Cara, eu entendo o que você quer dizer, mas autoajuda pra mim é você pegar um livro e ter 6 perguntas e embaixo e tá escrito. Respostas. É quando é descarado. Então, se der uma maquiadinha, você curte. Ah, é quem nunca, né? Mas peraí, gente. Por muito tempo falava, por exemplo, que o Diário de um Mago. Voltando, é considerado autoajuda pra alguns. Sim, não, então, por isso que eu tô falando. Autoajuda com erros de português. O Diário de um Mago que ele faz o caminho de Compostela. É o Diário de um Mago, né? Olha esse só. Que eu tenho vontade de ler. É o mesmo nome que sentei lá e chorei. Na ponte do Rio Piedras. Nas margens do Rio Piedras, sentei e chorei. Cara, esse é o título mais gay da história. Não, é só barrado pelo 017 contra o Alçolas. Cara, o Diogo e o Soldante estão gostando muito de conversar à parte. Ai, tem inveja que o assunto tá interessante. Não, aqui é elite conversar. Tô com inveja, eu tô com ódio que provavelmente o senhor vai editar isso, cara. Provavelmente. Certeza absoluta. Então já deu, já, né, cara? Programa extremamente extenso. Vamos só fazer aquele negócio de cima. Programa tem que nem meu peru, né? Fazer. Beleza. Taratu. Botou o peru. Qual que foi a pior coisa citada aqui pra cada um de vocês, cara? Cara, pra mim, do coração. Porque assim, lógico, o Rob Schneider é um merda, mas assim, ele sabe. Só que o Rob Schneider não foi citado, cara. Foi uma das lágrimas que saudou. Não, eu levantei o saudou em esses caras, eles sabem que eles são, cara. A Anne Rice. Ela se leva a sério. E os imbecis levam a sério. Não é essa porra aí, meu irmão. Então, Léo, tamo junto nessa, irmão. Eu voto, vocês votam em mim, beleza? Anyways, tem meu voto. Pode computar aí, Albert. O Alves tá contando os votos, vai lá. Tô contando porra nenhuma. Léo, não, meu voto é sempre final, cara. Eu voto no Anne Rice também, cara, porque não pode votar em si mesmo. E eu curto Rob Schneider também, que eu tô com saudade. Eu voto em TV aberta, cara. TV aberta agora é minha vida, não tem nada pior, cara. Classe média sofre, né, cara? Classe média sofre. Tem... Mas os que estão na votação não são só dessa última rodada, não? De todos, todos. Tudo, tudo, vale todos, todos. Ah, todos. Então, eu só tenho TV aberta agora, não tem mais TV aberta. Não, eu também só tenho TV aberta. Eu minha TV, eu vou espetar o pendrive lá e ver as coisas. Cara, eu já não reconheço nossas vozes que eu tomo nós três. Agora tem cinco, entrou um sexto elegante. Sexto elegante. Eu acho que o pior de tudo é o Paulo Coelho, cara. Eu sabia que ele ia voltar pra mim. O Paulo Coelho é o que mais me irrita, cara. Você, Léo, você ficou que falou que ia ficar por último. Cara, o Salimena lembrou que tava lendo tudo do programa, né? Eu vou fechar com o Salimena por um motivo simples, cara. TV aberta, tem um sangue. Exato. Cara, eu tava com medo de alguém fazer o que eu fiz com o Diogo com a Alta Ajuda e querer me irritar, sacou? Alguém trazer o Luciano Huck pra botar aqui. Sabe? É a pessoa que eu mais odeio nesse planeta. Cara, o oposto que o Humberto gosta do programa, cara. Cara, eu não quero nem entrar nesse assunto, eu vou ficar nervoso de verdade. Eu vejo o Caldeirão do Hulk. Sabia? Sabia? Acaba esse programa. Eu vejo o Caldeirão do Hulk. Deixa eu descrever. Só o que eu vi ontem, que eu cheguei aqui, minha mãe tava assistindo. Eu parei. A sua mãe, né? Tava passando isso. Aham. Cara, eu fiquei bolado. Tava em câmera lenta, uma mulher gorda rodando um pneu. Botaram budismo, colocaram o pneu em câmera lenta e em preto e branco. E a gorda cai na cama e empurra o pneu. Só vem socorrer com a memória, cara. Eu falei, que é isso, cara? O ódio de ontem de gol. Que é isso, cara? Não é isso, não. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Por que que tem sala tarde com pneu rodando em câmera lenta, com uma gorda lá no chão, em preto e branco, mas, cara? Mas tinha o Luciano Huck? Era o programa. Mas tava falando durante a cena? Não sei. Ele tá narrando melhor que o resto do programa. Sim, sim. Aqui, você já botou um áudio do Luciano Huck num podcast nosso? Sim. Cara, o nego veio falar isso, pô, você que odeia o Luciano Huck aí, vocês botaram na edição, eu mando. O Saldanha, o cara editou dois programas na vida, não, um só inteiro. Ele foi lá e botou a porra do Luciano Huck. Tava esperando com uma chance, cara. Yes, cara, nunca mais edita, cara. Nem antes. Não, ele fez de propósito pra não editar mais e não vai editar mais. Eu acho do caralho, inclusive... Vamos convidar o Luciano Huck, ele já falou que ele tá doido pra participar, está esperando pra ver quando vai ter um tempinho. Ele é espectador assíduo. Mas seu confronto se alimenta do Luciano Huck. Ouvinte. Será que eu vou ser torturado quando ele for presidente, cara? Vai virar um mártir. Então, se alimenta, falta o seu? Não foi. Não, ele foi também. Então, peraí. Empate. Empate entre... O Wallace. Você gosta aberta. Mais de TV aberta ou você gosta mais de Anne Rice? Eu gosto de TV aberta mais, eu voto em Anne Rice. Aê! Não é Brasil! Então, ó, ouvinte, ficou decidido. Se você achou que eu gosto do mundo, é Anne Rice. Estou por se mijar muito. Esse não valeu. Caralho. Não valeu a foto, o quadro tá torto. Peraí. É o computador. Agora sim. Foi? Agora vai. A almofada então, de Saldanha tá. Meninos. Meninos. Tá mais ou menos. Cadê a pintadinha? A pintadinha tá dentro do seu cu, filho da puta.